Tá no ar, Estádio 97, aqui na Energia. Oferecimento da Esser, construindo com valor. Promoção, chegou a sua vez, consórcio Honda. Compre uma cota de consórcio, pague suas parcelas em dia e concorra a 50 motos CG 160 Titan todos os meses. Também oferecimento da BV Financeira. Precisando de ajuda para pagar as contas? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Engove, vai para balada? Bom Engove para você! Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Tá no ar mais um Estádio 97. Lamentável Estádio 97. Lamentável? É isso aí. Curvem-se. Curvem-se. Eu gostaria aqui de receber os parabéns se vocês forem humildes. Porque quando eu disse aqui que o Corinthians tem os dois melhores times do Brasil, vocês riram de mim. Quando eu falei que se o Corinthians disputasse o Campeonato Brasileiro com o time A e com o time B, que o time B seria vice, vocês disseram, momento fanfarrão, põe a vinhetinha. Tá aí. Era do São Paulo. São Paulo foi goleado em todos os clássicos. Pera lá. Tô falando aqui, tá certo, do quarto colocado do Campeonato Brasileiro. Tô falando aqui do time que a semana passada bateu na cara do Atlético Mineiro, que é o vice. Então, querendo ou não, curvem-se quando vocês forem falar do Corinthians. Reverencie o time do Corinthians. É isso mesmo. O Corinthians, inclusive, vou repassar aqui, ó. O tweet oficial do Real Madrid. O Twitter oficial do Real Madrid. Eles mandaram um tweet aí agradecendo o Corinthians, porque o Corinthians tirou o foco da derrota dos caras. O Corinthians tirou o foco da derrota vexatória do Real Madrid. Cadê o cara do pedágio? Ele foi fazer pedágio hoje? Não, tá. Eu soube que o Mota ontem, Dodô, RG, foi fumar um cigarro, foi parar lá no Macapá. Voltou a fumar? Até Macapá, pegou o carro, foi fumar um cigarro, chegou em Rondônia, chupa retro. Você voltou a fumar? Voltei. Voltou? Voltei. Ah, não, velho. Esse ano não dá, velho. Olha, eu vou falar o seguinte, é um dos piores anos da minha vida, velho. Em todo sentido. Olha, aguentou? Parabéns ao Mota, que ontem foi ovacionado na Arena Cruz. Como os torcedores Cruz gostam do Mota, hein, mano? Comandado por quem? Não, ele falou que foi espontâneo. Os caras chamaram ele e falaram assim: olha, a gente ia mandar o chupa pro Mota. Quem é que comandou? Quem é que comandou? O cara foi espontâneo. Quem é que comandou? Aquela zoação em cima do Mota. Quem? Vou te falar, coisa hereditária, velho. Tem mais um em casa também que não pode ouvir falar o nome do Mota, velho. O Dime é um. Para disso, o Motinha é bonitinho. Os caras xingando ele, vou pai, carinho do Mota. Ô, vovó. Oi. Ô, vovó, você assistiu o jogo até que gol? Seja homem. Assisti até o fim. Mentiroso. Tanto que eu tava comentando no Twitter até o mentiroso. Fim. Mentiroso. Como é que eu ia comentar sem ver? Ele ficou, eu sou a pitonisa agora. Ai, eu falava. Mentiroso, pipoqueiro. Não, ele ficou até o fim. Mentira! Que aguentando as suas palhaçadas. Fez 2x0. Fez 2x0. 43 segundos do tempo ali. Onde tá o Mota? Quando convém? Eu falei. Bobão, fala um negócio. Vai, fala de mim, fala do seu time. Não. Fala um negócio. As pessoas têm muita curiosidade. Fala um negócio. Como é que é tomar de 6 do time reserva do pessoas Corinthians? Têm curiosidade. Ele prefere tomar de 4. Como é que é fazer o Romero ser o melhor em campo? Pergunta pra Luiz Fabiano, pros jogadores, pergunta pro senhor Ataíde, pergunta pro presidente do São Paulo, Leco, e pro presidente que acabou da entrevista agora, tá tudo... Ô, RG, ontem, juro por Deus, entrou um cara ontem no jogo, que até eu falei, quem é? O Lincoln? É verdade. Como, quem é? Eu não sabia quem era o Lincoln. O Lincoln, centroavante. Ah, mano. Quantas vezes você viu ele jogando? Ninguém lembrava desse. Quer ver do Bragantino, não é isso? É do Bragantino. Você falou Guarani. Falei Bragantino. Teremos tempo para todos, não é não? Vamos começar com as manchetes do Estádio 97. Vamos lá. Começando com o porco. Então, não ganha mais de ninguém também, porco. Fala de nós aí. 1x1 contra o Cruzeiro, né, Domênico? Aquele jogo lusco-fusco, né? O Palmeiras largou o campeonato, né, gente? É, 1x1, tá, aquela coisa. O Marcelo Oliveira fechou o treino, vai concentração antecipada, tudo, né? O Arouca falou aí que o Palmeiras vai jogar com raça, aquela história toda. Ele que tá recuperado, né? Tá recuperado e vai, e vai pro jogo. É ele e o Matheus Salles, viu? A dúvida era se era ele ou o Amaral, viu? É. Viu? Sim. Viu? Já vi. Mas vai jogar ele e o Matheus Salles. É? É, acho que sim. Pelo menos eu vi pela fresta do muro hoje. E quem é o atacante? O Lucas Barro, o Gabriel Jesuíno. Jesus. E o Dodô. Quem? O Dodô. Quem é Dodô? O do chapéu. O Dodô tá aqui. Não, Dodô. Tá bom, esse é o time já. Viu? Dudu. Ah, Dudu. Oh, é isso, Domênico. Ingressos encostado. Soletre encostado. Oh. Ele queria falar esgotado. Esgotado. Ingresso o quê? Ingressos esgotados. Já é ruim, o 6x1 mexeu mais ainda. Acabei de receber uma mensagem da Angeliquinha escrita, meu Deus. Ela tava ouvindo. E, ô, vó. O que, meu amor? Vai. Cuidado, não fica subindo na escada lá no muro e gritando pro outro lado. Vocês estão aí, senão você vai tomar... Para de zoar eles. Você vai tomar um cacete, hein, aliás, vó. É que pena que não dá, né, pra perguntar pro Aidar, né? Já sumiu, não sei lidar. Quem é mas está... deixou legado, quem né? Quem é que está se apequenando em onde Aidar? Onde estaria Aidar essa hora? Tá na Europa. Miami. Tá na Europa. No Caribe. Ah, foi pra Europa? Pode. Foi. Esse não nos representa. Esse ferrou tudo. Ô, Jojo, sabe quem? Ah, não sou ele. Ajudou bem. Não sou ele, né? O Vaidar? Já vem faz tempo. Sabe quem jogou bem? Quem jogou bem? O zagueiro que você gosta da base, viu? O Natan? É, foi bem, viu? É, eu não assisti o jogo, eu tava num lugar que não tava pegando nada, velho. Nossa, sexta-feira o Palmeiras que teve aqui, odeio o Natan. Não, mas ele jogou bem. E o João Preto, como sempre, errou o lance que foi o gol do Atlético. Sim, o João não tava bem, ele não vem bem, né? Mas eu não acho ele um jogador ruim, não, hein? É muito novo, né? Eu acho que tem que ter calma com o João. O João da base é um menino que... É, defensivamente ele não vai bem mesmo, mas pra atacar ele vai bem. Ele parece o Egílio. É mais um ala mesmo, né? Aqueles alas que não sabem marcar. Ele é quase igual o Egílio. O Egílio também é outro que também não sabe marcar, né? Mas é bom na e a torcida do Palmeiras pegando o pé do Egílio. Solete Edígio! Não é só eu, né? Não, é que o Egílio, o Domênico Gato, ele tava no aquecimento lá do Palmeiras, velho. É, mas foi ele. A torcida tava gritando. Foi, mas a torcida do Palmeiras tava gritando. Antes do Egídio. É. Na hora que ele tava lá tocando a bola, fazendo aquecimento. Eu acho que tava gritando, Egídio Guerreiro, volta pro Cruzeiro. O cara botou a bola na cabeça do Lucas Barros. Cruzamento perfeito. Não, mas acho que tem que ter calma com... Mas as críticas em cima do Egídio, Domênico, não são de hoje, né, Domênico? A torcida do Palmeiras já tá sem paciência com ele tem algum tempo. Então, mas tem que ter calma. Não, os caras escolhem também, calma, né? Calma. Eu sei como é que é a torcida do Palmeiras. Tem que ter calma. Se o Palmeiras ganhar do Santos aí, cara, acabou todos os problemas, vai ver. Acaba tudo. Isso. Mas é também verdade. Se não ganhar... Ah, então vocês estão ferrados. Os problemas florescem de uma forma aí, incrível. Coitado do Egídio, né? É, aí ferrou. Mas você vê como... Mas é assim, o Palmeiras sempre foi assim, gente. Mas você vê como o futebol, ele é, em certos aspectos, ele é bizarro, e, né? E ó, quem grita o Palmeiras, sempre... O Palmeiras, ele pode estar no céu ou no inferno. É... Sim. E quem pô, grita? Pela lógica, chegou numa final. É. Aliás, chegou em duas no ano. No ano em duas. Palmeiras, após um ano que quase foi rebaixado. O torcedor do Palmeiras tem que entender o seguinte. Eu vou dizer uma coisa por mim, tá? E acho que todo mundo deveria se colocar um pouco assim, na forma de se pensar um pouco. Pense. O Palmeiras não chega em duas finais no mesmo ano desde 99, cara. Desde 99. Então, assim... As coisas não estão ruins, as coisas melhoraram bastante. Claro, o torcedor quer que não adianta chegar na final e perder. Para o torcedor é uma porcaria. Mas tem que pensar que o Palmeiras, pelo menos ele formou um esqueleto. Ele, do ano passado para esse ano, melhorou assim. Puta, foi Itaipava, né? 100%. Uhum. 100%, mas não tem dúvida. Foi 100%. Ah, mas eu quero estar sempre chegando na final. Do inferno para quase céu. Mesmo que não ganhe, eu quero estar sempre chegando. Mas eu prefiro que chegue melhor, em todas as finais, do que ficar lutando que nem o Vasco tá lutando aí, ó. O Vasco tá um ponto de escapar, eu acho que até vai escapar, Tá mas difícil, eu prefiro estar na nossa posição, mas, cara. Domênico, tá você sabe que, assim, olhando de fora, cara, eu acho que o Palmeiras tem uma coisa muito mais importante do que ter só arrumado o time dentro de campo. A casa. Fora de campo. Sim, a casa está arrumada. Você tem uma mostra uma organização. É, Sombra. Aí dinheiro tá. Em caixa. Isso. É verdade. Mostra, porque, por exemplo. Mostra. Pode não dar nada, mas pelo menos você vê que tem, assim, uma filosofia de trabalho. Exatamente. Você tem uma. Mal ou bem conseguiu grana. Exato. Você vê um futuro. você vê que no ano que vem pode ser que a coisa mude de uma forma. É esperança, tão... né? Não dá pra jogar não, tudo assim, no lixo. Porque, lógico, entendeu? Porque é você vê um time que decepcionou um pouco no final. É fato, isso é fato. Mas na Copa do Brasil, não. Não decepcionou. Ele foi tirando adversários muito difíceis. Se você for ver. Palmeiras pegou. Cruzeiro, Inter e Cruzeiro nas oitavas. Inter nas quartas e Fluminense na semifinal e pegar o Santos. É tão difícil quanto. Porra, mais. Você quer saber? É mais difícil que ganhar talvez o brasileiro. É o mais, porque você não tem como se recuperar. Se você perder, é dançou. É uma fina, sabe? São jogos muito difíceis, sabe? É lá e cá. É. E tudo foi. Não foi tão. Foi tudo pau a pau, né, Rilha? Porque e não é só o mais baba, fácil, né? Foi o Cruzeiro, por incrível que pareça, né? Porque o Palmeiras meteu lá uma sacolada nos caras lá e beleza. Mas é só baba. Chegar no final do ano, Domênico, na hora de prestar contas lá, porque toda empresa no final do ano se apresenta resultados. Não adianta lá, talvez, a diretoria do Palmeiras, aí, o Alexandre Matos e o Marcelo Oliveira, sentarem na frente do Paulo Nobre e falar, ó, chegamos aí no vice-campeonato paulista. Entendo, mano, eu sei. E chegamos na final novamente da Copa do Brasil e perdemos pro mesmo Santos. O Paulo Nobre não vai perdoar. E querendo ou não, Domênico, pelo investimento que foi feito, eu concordo com você. É difícil, do outro lado tem um adversário? Tem também. Mas o Paulo Nobre, ele quer resultados. Não, mas eu sei, mano, ele quer título. Todo mundo, o torcedor quer título. Não, mas tá falando da diferença que foi a vida do Palmeiras até o ano passado e a partir desse ano. É verdade, né, o Jojo tá certo. Entendeu? É diferente. E olha, vem aí pra jogar com o Santos, de igual pra igual, cara, como sempre foi com o Santos, é um clássico, entendeu? Não vai ser nada fácil. Os dois lados. Entendeu? E o objetivo maior é chegar na Libertadores. Só tem agora uma única chance de ganhar. E parece que os ingressos já acabaram, viu, Júlio? Porque do outro lado não tem uma menor chance. Você vê que coisa, né? E todo mundo foi perdendo e o Palmeiras perdeu os jogos fáceis. Por exemplo, Ponte Preta em casa. Ontem mesmo o Cruzeiro poderia vencer, estava em casa. Se você ganha dois jogos em casa, o Palmeiras tinha cinco pontos a mais. Põe 5 pontos com 55, tava brigando. Mas todos que estão nessa condição perderam pontos considerados ganháveis, Domênico. São incontáveis, se você for ver lá, o Inter também teve suas perdas, o Santos, São Paulo. Todos eles perderam pontos que eram encarados como ganháveis. Todos eles, Domênico. Por isso que estamos aí. Olha, eu espero que falaram do Egídio, viu, Jojo? Que a torcida do Cruzeiro gritou essa música e alguns contos da do Palmeiras gritaram junto. Então, o problema aí é o que amigo... música que é? Peraí, só. Egídio Guerreiro volta pro Cruzeiro. O problema é o seguinte, vovó, quem gritou lá, e eu tive a informação agora aqui, foi a torcida do Amendoim. O Amendoim é complicado. Então não adianta, velho, não adianta. Os caras do Amendoim. A torcida, num plano geral, RG, eu vou dizer tipo 80%, 90%. Os caras não estão gritando, os caras estão acreditando no. Os caras vão confiar no Palmeiras na Copa do Brasil. Eles estão acreditando. Você vai ver. Tem que apoiar, pô. O torcedor, eu não sei, já tá vendendo o da volta, né? Quase acabou já. Já acabou. Vendeu 35 mil. Acabou, cara. Então não tem que dar conversa fiada. A única coisa que às vezes eu fico chateado é com boa parte da imprensa. Mas isso daí é um assunto para depois. Porque, por exemplo, quer ver? Eu vou pegar aqui uma manchete que foi dada, RG. Ó, no Twitter do... Tem que respeitar o jornalista. Vou pegar, por exemplo, aqui. É um exemplo, mano. Ó. Estadão Esportes, tá? Então, no Twitter deles, colocaram assim. Ó. Olha só o que eles colocaram. Ao viver de volta a jogar mal e empata por 1-1 em casa. Barrios salva o Palmeiras da derrota diante do Cruzeiro. Manchete do Santos. De olho na Copa do Brasil, santistas usam reservas e levam de 1-0. Olha a diferença. Entendeu? Coritiba vence, deixa a zona de rebaixamento e deixa o Santos fora do G4. Reparem na manchete de um e a manchete do outro. O Palmeiras jogou com boa parte do time em reserva. Não, em reserva, então, assim, só mudou o segundo caras, tempo. Então, os caras, cara, da imprensa, não sei por que, cara, tem esse tipo de tratamento de diferenciado. Mas é legal isso aí, é bom, é bem legal isso aí, porque se der um lance, se acontecer o contrário, velho, aí os caras têm que engolir, né? Mas os caras estão nem aí, viu? Mas vai estar, RG. Faz de um lado como faz do outro. Mas vai estar, vai estar. Mas vamos lá, segue o jogo aí que é nóis. Beleza, continuando com as manchetes do Estádio 97. O oferecimento de impermeabilizantes Recubre Plast, máxima proteção para toda a sua casa. Também oferecimento de Itaipava. Futebol 100% só com Itaipava, a patrocinadora oficial da Copa do Brasil. Consórcio Honda, promoção chegou a sua vez, consórcio Honda. Compre uma cota de consórcio, pague suas parcelas em dia e concorra a 50 motos CG 160 Titan todos os meses. Teve mais time perdendo, hein? O placar do Estádio 97 informa. Lá em Curitiba, estádio vazio, chuva. O Santos fora de casa é que nem um peixe fora d'água, ou seja, é morto. Ah, e quer saber, vamos lá o que interessa aí, que isso aqui ninguém quer ouvir. Tô muito ansioso pra o outro placar. Como assim? Pra que tanta ansiedade, velho? Pra que tanta ansiedade, RG? Só pra... RG, você tem quase 2 horas pra falar do Santos. Pode falar bastante. Ó, fala de todas as derrotas. De 3 jogos já que não ganha, gente. Vamos falar da NASA. Crise, crise. 3 jogos de que não ganha. E aquela história. A ordem no Santos é, ó, bico fechado. O pessoal desembarcou, chegou, ninguém quer falar nada, ninguém, nem o Doriva falou, viu, gente? Tá todo mundo quieto, trabalhar. É, a verdade foi uma só. Surpreendentemente, o Dorival, que sempre vem colocando o time titular para jogar, né, nas duas competições, veio a público e disse, né? Foi um pedido dos jogadores. É. E isso aí, se diz, se alega, é que é em função das últimas partidas do Santos, teve que viajar, jogar lá contra o Joinville embaixo daquela tempestade, naquele lambeiro, enfim. E aí foi com o time reserva e o nosso grande zagueiro, que eu acho que deve ganhar o troféu esse ano, o melhor, o Werley, né? Werley. O melhor zagueiro onde o atacante passa sem ter problema. Faca na manteiga, velho? Não, você não sabe. Mais difícil, hein? Porque a manteiga ainda é você não sabe que é zagueiro. A manteiga é dura, velho. Você bota a faca ali... Você, né? Porque ontem eu vi a faca no mingau. Mas eu vou te falar, cara. Não dá. Esse menino, ele tem que realmente estagiar, né? Pode ser que tenha futuro aí. É muito cedo ainda pra gente condenar, mas olha, Leva o Lucão junto, é impressionante. Ainda precisa rodar bastante e voltar daqui uns 2-3 anos, porque não dá, não. É comprometedor. E enfim, aí o Santos pagou, né? Pagou caro. Foi com 6-7 jogadores, reservas, e não deu. O Curitiba fez o jogo da vida, né? Tinha que ganhar a qualquer preço, a qualquer custo, para poder escapar da zona de rebaixamento, conseguiu. E o Velto Peixe aí focado na Copa do Brasil. E por incrível que pareça, apesar dos pesares, no brasileiro ainda respira. Ainda só. Claro, a chance, é um ponto, né? Ainda respira. O Santos pega quem? O Vasco. Lá, né? Lá em Vasco. Aí é jogo pra triplo, hein? Triplo? Se der quádruplo, né? É melhor. É pior, depende do primeiro jogo, triplo, que acontecer quarta-feira. Eu não acho que é triplo, não. Isso é jogo pro Vasco. O Santos abriu, o Santos já liberou. Vai poupar, né? O Santos acabou. Mas é que às vezes o outro time fica tão nervoso. Ah, mas não dá. O Santos abriu. Você viu o Santos Curitiba ontem? Não vi. Ah, o Santos abriu mão. É, nós estamos falando disso. Nós ainda respira, Benjamin. Mas é perigoso ainda se abrir mão. Ah, mas o Santos tinha dois jogos que o Santos tinha. Pra garantir a vaga, o Santos abriu mão. Mas é perigoso esse abrir mão, porque perder do Palmeiras não é absurdo. Lógico que não. É um jogo, em tese, equilibrado. Por isso E tá um ponto atrás do São Paulo. São Paulo ontem tomou uma fatiada. Mas o São Paulo também lá tem algum... Pode pegar o Figueirense no Morumbi? Sim. Que assim, mesmo com a fatiada que o São Paulo tomou ontem, não é absurdo o São Paulo ganhar do Figueirense? E pega o Goiás rebaixado na última rodada. A lógica seria o São Paulo. Mas já tá rebaixado. Na prática... Vai, estará rebaixado. Na prática... Mas vai jogar com a mala branca o Goiás. Pelo menos vai salvar o turnozinho. Quem vai dar essa mala branca aí? Ah, quem tiver precisando. Vasco. Se o Vasco precisar. É. Não. O Vasco não. É o... Quem poderia dar? Tem no máximo Inter. Curitiba saiu. Tá interessante. Curitiba saiu, foi pra 40, não é isso? Curitiba tá com 40 pontos. Foi pra 40. Ainda não saiu. Saiu. Luta para o 15º. Não, mas ele tem risco de cair. Não garantiu matematicamente a permanência do Curitiba pra baixo. Mas saiu. Então, o adversário do Vasco hoje, RG, não é mais o Curitiba. É o Figueirense e o Avaí. Exatamente. E o Avaí já, o Avaí já foi, né? Os que estão acima. É o só. Mas o Avaí... eu tô falando. O Vasco, antes de pensar no Figueirense, tem que passar o Avaí. O Avaí já foi, né? O Avaí não. O Avaí tá à frente do Vasco. Matematicamente ainda tem chance. 38. Os adversários que o Vasco tem hoje, que são diretos, RG, eu acho que o Curitiba já escapou. Gente, o matematicamente ainda não foi. É que pra você estar fora da zona de rebaixamento, o primeiro fora da zona tem 40. Sim, o primeiro. Então, o que acontece é o seguinte... pontos, uma vitória, né? 40, sim, exato. Mas mesmo assim, acho que se empatar em ponto, ainda perde em outro quesito. Não, o Vasco, mesmo que ganha, ainda não sai. O Vasco, então, se ele ganhar duas, Sombra, o que pode ser que aconteça... 11 vitórias. Pode ser que aconteça, por exemplo, se o Curitiba vencer a próxima, o Curitiba ele vai pegar o Palmeiras. O Palmeiras não tem mais pretensão. Vamos supor que o Curitiba empate com o Palmeiras aqui, Domenico Gatto. O Vasco já possivelmente já não alcançará mais o Curitiba, porque o Vasco, além, ele até pode matematicamente fazer isso, mas é complicado porque o último jogo do Curitiba é com o próprio Vasco. É. Aí eu mato lá, né? Lá em Curitiba. Jogando em Curitiba. Acho que o Vasco vai cair, meu. Mas eu acho. Vocês acham que vai cair? Eu acho que vai. Eu acho que o Vasco escapa. O Vasco ontem. A última rodada que o Vasco pega quem? Pra mim, então, a única que pode Curitiba em Curitiba. O Vasco vai ganhar as duas. Eu acho que o Vasco ganha as duas. O Vasco ontem. O Vasco poderia ter sido rebaixado ontem. O Vasco deu um milagre incrível. E você viu aquele último lance que o cara chutou batendo o juiz? Apesar dos 2-1. Os últimos minutos do jogo só deu o Joinville. Sim. Os caras perderam uns 10 gols, os caras caíram. Mas se o Vasco, empata, tinha caído? Se o Vasco perde, ontem tinha caído. Dependendo do que tivesse acontecido na rodada, o Vasco poderia ter sido rebaixado com empate. E dependendo do que acontecer na próxima rodada, o Vasco pode cair na próxima também. Pode também. Se empatar, se o São Paulo perder o Figueirense. E se ele empatar com o Santos? O Avaí é quem? Curitiba. Avaí e Curitiba. O problema é Curitiba e Figueirense. Não, o Palmeiras pega o Curitiba. E o Avaí vai pegar a Ponte Preta. Se o Curitiba empata e o Vasco perde, abraço, acabou. O Figueirense ganhar do São Paulo, sábado, por mais Figueirense estar nesse limbo, não é o fim do mundo, não. Não, o time de São Paulo tem frangalhos. Depois de uma goleada dessa aí. Saber como é que os caras vão estar. Não é impossível, não, gente. O Vasco pode ser rebaixado já na próxima rodada. Só com a seguinte hipótese: o Figueirense não precisa ganhar do São Paulo. E eles perderem. O Figueirense não, só não. Pode empatar. Se o Curitiba empatar e o Vasco perder. O Curitiba pega quem? Ou dependendo, é que precisa ver critério de... O Curitiba pega o Palmeiras. Ah, então vai ganhar. Os dois têm que empatar. Se o Vasco empatar... E o Fluminense pode entrar nessa parada também. Se o Vasco empatar, ele vai para 38 pontos. Se Figueirense e Curitiba empatarem, vão para 41. Só vai faltar uma rodada, faltando 3 pontos. Aí você precisa ver no critério de desempate. Capaz do Vasco já o cair Vasco na próxima. Perde. Critério de desempate, o Vasco perde. Mas o Vasco não vai cair. Tá? Então, se o Vasco empatar e os concorrentes dele empatarem, ou Curitiba e o Figueirense empatarem, o Vasco vai pro limbo. E o Fluminense continua nessa parada aí. Porque o Fluminense pega o... Não, o Fluminense já falou dos 46. Quatro. Não, com relação ao Vasco. É. Qual o adversário do Fluminense? Não sei. Olha, o São Paulo. Eu vou falar dos quatro que ainda pra cair. Vamos analisar todos os jogos. O Inter. Era ontem que o Fluminense poderia ter... Ferrado o Vasco, porque jogou com o Avaí e ganhou. Mas precisamos ganhar pra escapar também. Mas qual é a última rodada? A última rodada o Fluminense pega o adversário direto do Vasco, que é o Figueirense. Então, é isso aí. É isso que eu tô falando. O Fluminense ainda pode entrar nessa parada pra ferrar ou não. Pra mim, o único benefício que o Vasco teve, que por incrível que pareça, que pega o Santos. Porque o Santos não quer mais nada com nada com o brasileiro. Fica quieto, viu? Mas é, depende, Benjamin. Não, gente, é no intervalo entre um jogo e o outro. Então, mas já vai ter feito o primeiro jogo, dependendo do que aconteceu com o Palmeiras, com o Santos e Palmeiras, do resultado. Para se levar uma nave 3-0 do Palmeiras. O Fluminense pega a última rodada do Figueirense. Aonde é esse jogo? Lá em Figueirense. Não sei não, hein? Acho que o Vasco pode cair mas aí. Mas a próxima rodada. Eles vão capaz de entregar pra ferrar o outro ali, hein? Na próxima rodada, eu acho que o mais óbvio que vai acontecer, por exemplo, Palmeiras e Curitiba, eu acho que vai empatar. O Avaí vai ganhar da Ponte Preta e o São Paulo ganha do Figueirense. Uhum. É uma rodada que teoricamente é boa pro Vasco. Não é boa pela vitória do Avaí. Mas é uma rodada ali que o Figueirense pode perder. Acho que Curitiba o Vasco pode empatar. Por que o Avaí ganha da Ponte? O Avaí, porque vai jogar em Santa Catarina ali. Eu acho que o Vasco já não tem mais ambição. Ponte que meteram a mão na ponte ontem, hein? Eu acho que o Vasco vai ganhar, Domenico, porque o Santos ele vai com a equipe reserva pra esse jogo contra o Santos. contra o Vasco, porque o Vasco ele vai pegar o Santos nessa época. Bom, aí que é entre o primeiro e o segundo jogo da final da Copa do Brasil. Você falou que meteram a mão. O Santos vai com o time em reserva. Meteram a mão na Ponte? Deram uma sacaneada no jogo como da Ponte. Como ontem também estavam metendo a mão no Atlético? Sim, também. Primeiro? Também. Contra o Goiás? Depois teve a lambança de novo, né? Vocês viram? Não, não vi. O juiz deu um pênalti pro Goiás, que não foi nada. O cara tropeçou sozinho, deu cartão amarelo pro Marcos Rocha do Atlético Mineiro. Aí deu 2 minutos, 3 minutos, voltou, porque alguém falou na orelha pela televisão, retirou o cartão amarelo e... corrigiu o erro. Mas tá errado. Assim como o Corinthians foi roubado ontem também na arena. Um pênalti resistente do... Mas tá errado, porque se não foi interferência de fora, ou vale ou não vale. Só não assumiram. Então, mas tá errado, então faz pra todos também. Isso, vocês lembram do jogo do Palmeiras que o Egídio foi expulso e voltou? Contra o Chapecoense. Ah, então. Mas isso já tá acontecendo direto, não é o primeiro nem o segundo jogo, não. Mas tá errado, né? Sim. Olha, Benjamin, eu sei que tá errado. Eu acho, mas não tá, né? Porque a lei, a regra permite, então libera pra regra e libera pra todos os jogos. Só que todo jogo tem que ter isso. Por que que não teve agora? Por isso que é errado. Ponte Preta, quem foi? Ponte Preta lá? Agora? Figueirense. Flamengo. Foi, Figueirense e Ponte Preta. Ponte Preta e Figueirense. Foi com a cabeça e deram pênalti. Pô, foi de cabeça. Não teve nem polêmica. O zagueiro da Ponte tirou de cabeça. Sim, pênalti hoje. Por que que mas não foi? Mas ontem o pênalti dentro do Dracena. Por que que ninguém... Não foi nada. Claro que foi. Mas esse não foi de cabeça. Tão por que cego, que ninguém pegou o telefone e ligou e falou, olha, volta porque a bola foi de cabeça, tirou de cabeça. Porque não era jogo de time grande? É, não adianta também você falar assim, não, vamos fazer em alguns, né? Então, é isso que eu falo. Mas peraí, começou o placar tudo de novo? Tô falando de Corinthians, tô falando de Palmeiras, tô falando de Santos, tudo de novo? Vamos pro momento sem parar. Agora o Benjamin vai falar da Esser. Aliás, essa espera pelo placar, acho que é o momento mais valorizado hoje do programa. Sr. Horn pode dar um apartamento pra cada um aqui. Fala, e o bicho tá bravo, velho. Tá bravo? Porra, imagina. Os dois. Imagina. Os caras foram na arena, os caras foram os dois. Mas ele saiu junto com a torcidinha lá ou não? Saiu com a torcida? Torcidinha? Saiu todo meio antes do jogo acabar. Cara, eu só falei com eles indo ao jogo, né? Que eu vi que eles falaram que eles estavam indo em direção à Arena Corinthians. Depois eles não me atenderam mais. Os dois e o Abílio Diniz, né? Você tirou sarro. Aquele covarde do meu amigo também, Maurício Matalão, 16 ligações não atendeu. Ele é covarde. 16 vezes você ligou pro cara? 16. Ah, covarde, mentira. Covarde. Por que covarde? Por que você fica ligando pro cara 16 vezes? O cara vai te atender, porque ontem ele falava pra todo mundo, São Paulo vai enfiar um saco, vai carimbar a faixa, vai enfiar o saco. Aí tomou de 6, quem fala não atende telefone, então não atende telefone. Mas não é macho? Mas ele já te ligou pra tirar saco? Várias vezes, sempre atendi. Mas vai ver que acabou a bateria. Oh, às vezes não tem intimidade com o cara. Ah, não tem. Para. Pode ter Maurício Matalão, covarde. Matalão e o Benja? Mas olha, pertinho aqui da Paulista e do centro de São Paulo, as regiões da Augusta e da Liberdade são cheias de bons negócios, lazer e cultura. No Augusta, lá na Rua Augusta, a Esser tem o Bela Augusta Boulevard Offices, com salas comerciais e lajes corporativas de 33 a 431 metros quadrados. Na Liberdade, a Esser tem o Startup, com apartamentos de 41 e 58 metros quadrados, 1 e 2 dormitórios com uma suíte. E agora, quem visita os estandes de venda do Bela Augusta e do Startup, além de conhecer esses dois empreendimentos incríveis, ainda ganha um vale presente de R$50 da Livraria Cultura. Isso mesmo, R$50 para você gastar como quiser em livros, filmes, música, games, enfim. Você escolhe. Para ganhar esse presentão, visite os estandes até o dia 15 de dezembro e preencha o cadastro com um consultor Esser. Anota aí, hein? O Bela Augusta fica na rua Augusta 890 e o Startup fica na rua Pandiaca Lógeras 84, na Liberdade. Então, amigão, você quer morar, trabalhar, investir, viver bem e ainda ganhar R$50 para gastar em cultura? É Esser que você quer? É Esser que eu quero, Zombinha! Muito bem, esse é o Estádio 97 de Energia. Calma, eu sei, você, corintiano, tá calma, já vem o placar. Fica tranquilo, você tá ansioso. É que o mano agora quer falar da Bozano, corintiano. Opa, é isso aí, velho. Não dá boi, não, velho. Corinthians ontem tava lá bem barbeado, hein? Coringão ontem, aliás, fez barba, cabelo e bigode, velho. Corinthians tá fácil não, hein? O homem não perde aquele jeitão de garoto. Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com a molecada. Nunca dispensamos aquela parte de futebol junto com os nossos amigões. Mas na hora de se cuidar, todos vocês já sabem, né? Nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens para o homem se cuidar, meu irmão. São produtos para o barbear como cremes, espumas e géis. E contam com a exclusiva tecnologia B-Effect, que vai proteger e hidratar a sua pele. Sua pele que tá áspera, sua pele que tá toda vermelha, sua pele que tá com aquele monte de caroço. Nossa senhora, não vai pegar ninguém se ficar assim, cara. Tem que usar a nova linha Bozano. Ó, vou te aconselhar também os modeladores de cabelo que tem em gel, cola e cera também, pra você deixar o seu topete do jeito que você quiser. Fazer aquele moicano, você escolhe. E além de tudo isso, a Bozano traz mais uma baita novidade, hein? A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. Oferece muito mais performance pro seu dia a dia. Vai levantar o braço agora, vai estar sequinho e cheiroso, velho. Dá pra ir até direto pra balada se quiser. A nova linha Bozano garante pra você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. E só lembrar, galera, aí também, Sombra, que quem ligar aqui no Estádio 97 e disser o seguinte: só a nova linha Bozano me garante um barbear fenomenal, o cara ganha um kit top da Bozano, tá bom? Muito bem, esse é o Estádio 97, oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. BV Financeira, precisando de ajuda para pagar as contas? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3337888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. O placar do Estádio 97... Informa! Cássio! Informa de goleada hoje. O que o Corinthians chama de arena, o São Paulo chama de ringue ou cemitério. Reserva do Corinthians, 6. Soberano, 6-3-3. Ó, 6 do Corinthians, 3 do Santos e 3 do Palmeiras. Tite entrou com o time reserva, mas no segundo tempo ele tava colocando os reserva dos reserva. Tá vendo? Eu queria tirar o Cássio e colocar o goleiro do sub-10 lá. Malandro mesmo foi o Rogério Ceni, né? Esse aí foi ligeiro. Se livrou de tomar o centésimo. E no final do jogo foram entrevistar o Luiz Fabiano, ele meteu a mão na cinturinha. E aí, já acabou, Corinthians? Ah, meu Deus, meu Deus, meu Deus! O nosso time B é Oda, Motinha, é Oda! E ó, digo mais, vocês pegaram leve nesse placar, velho. Vocês deveriam ter falado do Santo Romero, velho. O cara conseguiu. Ó, por exemplo. Santo Romero? Santo Romero também. Assim, mano. Olha o que vocês proporcionam. Se o cara tivesse acordado de um coma profundo, fizeram, tá certo? Na sexta-feira. Se o cara tivesse acordado de um coma profundo na sexta-feira e visse o jogo do Barcelona com o Real Madrid no sábado e Corinthians e São Paulo domingo, o cara ia cravar que o Romero joga mais bola que o Cristiano Ronaldo. Eu acho que é. O Romero foi monstro. O Romero foi monstro, velho. O Romero acabou com o jogo, velho. O Romero jogou demais, o Bruno Henrique jogou demais. O Tite, mais uma vez, imitou. O time do Corinthians passou o carro, velho. Com o time B, ó. Vira 3, acaba 6, Domenico Gatto. É um show, velho. E digo mais, o juizão inventou um pênalti pra prejudicar o Corinthians aí, mas acabou consagrando o Cássio, velho. Meu Deus, que tarde pra torcida do Corinthians ontem. Que tarde, velho. E eu estava lá. Ó, obrigado a todo o carinho dos torcedores corintianos aí, na estação de metrô, na estação de trem ali também. Foi de trem, mano? Fui de trem. Eu pego ali o trem no Tatuapé e vou até Itaquera. Mas na estação só. Ficou nada. Nunca andou de trem? Ficou nada, mas tá comigo, tá com Deus, velho. Aqui é corpo fechado. Ela ficou tirando várias fotos do trem, eu nunca tinha entrado no trem. Entre portos. Gente, isso é um trem. Imagina. A Taizinha nunca tinha entrado no trem. Ai, Maurício, isso é um trem. Não, imagina. Eu só vi em filme. É impressionante a audiência do Estádio 97. Isso é. Todo mundo vem trocar ideia, falar a respeito do programa. Os caras chupam a sombra, chupam a motinha. Manda o chupa pro Domênico. Não, pra mim não. Também. O pessoal vai comentar, o pessoal fala também do RG, o pessoal, pô, o RG lá, o RG é do bem, o RG, ele é corintiano e rustido. Eles falaram que o RG é do bem? Sim. Como assim? Os caras não conhecem. Não, não, o pessoal gosta muito do RG, do Rude, do Portuga também, todo mundo, velho. Legal demais. Os ouvintes conhecem cada um aqui. Essa vitória do Corinthians consagra e encerra. Praticamente o Campeonato Brasileiro acabou ontem, velho. O Corinthians ainda tem mais dois jogos aí contra o Havaí. Não, o pior é que não acabou. O pior é que não acabou. Não, não. Pior é que não acabou. Pela ordem, é Sport e Havaí. O Corinthians pega o Sport fora, depois encerra com o Havaí em casa. Sofrimento ainda acabou, o campeonato acabou. O pessoal ficava aí, não, porque o São Paulo que deu o título pro Corinthians. Olha lá o título que o São Paulo deu pro Corinthians. Nossa, tá de brincadeira, Domenico Gato. O Corinthians, ó, ousa dizer. Todo mundo vem falar, é BBC, BBC. Os caras falam, é Bale, Benzema e Cristiano. No caso, é o Cristiano Ronaldo do Real Madrid. É o cacete. BBC é Bayern, Barcelona e Corinthians. Os três times mais tops da atualidade. Acho que é. Os três times mais tops da atualidade. Calma, obrigado, São Paulo, por ouvir as coisas. Mas é verdade, é verdade. De vocês. Ó, na boa, Maltinho. É mesmo. Ó. Eu esperava assim. Eu esperava assim. E vocês? Eu não jogo. É. Valeu, Lucão. Foi demais. Obrigado, Lucão. Obrigado. Não, na boa. Obrigado, Ataíde. Eu saí de casa achando que o Corinthians seria com uma goleada. Nossa senhora. Eu achei que seria 5, mas 6 foi demais, velho. 5 até pensei que pudesse ser, Benjamin. Mas 6, velho. O Corinthians exagerou. O Corinthians não respeitou. Você achou que poderia ser 5? E menos. Sim, 6 eu achei exagero, RG. 5 acreditava. 6 foi um pouco exagerado, velho. Olha que maldade. Com requintes de crueldade. É, ele é cruel, velho. Quando o nego chega e fala, 6 exagerou. Ele esperava 5. Eu achava que o mano era amigo. Hoje eu percebi que ele é mal. Mal, não sou mal, mano, não, é do mal, não, mano. Mano é do mal. É, do essa mal. Foi boa. O Benjamin já sabia que era do mal, agora o mano fica esperto. Essa foi boa, ele esperava 5, 6 não. 6 foi exagerado. Eu achava que o mano era amigo. Deixa eu te falar um negócio. Eu também fui no jogo, levei meus filhos, que eu falei pros moleques, ó, sem compromisso. Você foi de trem também? Não, fui de carro. É. Sem compromisso. Sem compromisso, vai deixar os caras caindo na sua faixa, tá louco? Não, o que eu falei é o seguinte, hoje falei sexta-feira pra você, velho, não tem mole, velho. O que eu falei era o seguinte. Ah, mas a gente entrou com o time B, mano. Mas não tem mole, né? O que eu falei era o seguinte. Não, não tem mole. Entrou com o time B, depois colocou um jogador que ninguém lembrava que existia. É, eu vi o mole que os caras deram. Bom, porque o time de São Paulo também é bizarro e o time do Curitiba jogou muito. Mas eu vou dizer pra você, eu fui ao jogo, falei pros meus filhos, falei, olha, hoje é dia de festa, é só pra vocês verem taça, volta olímpica, é, rojões, fogos na entrada e tal, nada mais que isso. Meu amigo, quando fez 3-0. Ah, e cabia mais, hein? Olha, é o São Paulo mais ridículo da história. Eu vou dizer um negócio pra você, esse é o São Paulo mais ridículo que eu vi na história. E eu falo, eles vão falar, só vou falar, eu desde o começo do ano, quando vocês falam, São Paulo tem melhor elenco. Eu falo pra mim, o time do São Paulo é fraco, uma defesa horrorosa e um time sem alma. Esse time do Corinthians ontem, ó, parecia. Gente, o São Paulo fez o Romero virar seu melhor em campo. Meu Deus. Todos os jogadores reservas que jogaram, né, foram quase o time inteiro, todos marcaram gols. E 6-1 foi a maior goleada da história do clássico. O Romero com 1,75m. 33. O Romero com 1,75m. Corinthians não. Entre Corinthians e São Paulo, a maior goleada da história foi ontem. O Romero com 1,76m. Gol de cabeça. Faz gol de cabeça no meio de uma zaga. E o drible que ele tem. Então o Lucão com 1,80m. Danilo tocando de calcanhar. O time do São Paulo não ia numa dividida. O time do São Paulo não corria. O time do Corinthians, cara. Eu vou me privar porque eu falei com um jogador à noite. Pelo telefone, não vou falar quem foi, até porque o cara também não falou de forma jocosa. Mas eu perguntei pra um cara que tava jogando e falei, meu, e que aconteceu, cara? Velho? Eu falei, olha, os caras acharam que ia jogar o time reserva e que os caras, que ninguém tava afim de jogar. Foi o que esse jogador do Corinthians me falou. Porque não é possível. Sabe, eu tive, o Domênico, no Brasil 7-1 contra a Alemanha, eu tava no estádio, no Mineirão. Você olhava a reação dos torcedores do Corinthians também, que os caras riam e tal. Mas tipo, meu, o que tá acontecendo? Pegava a bola, gol. Pegava a bola. Aí, quando acabou o primeiro tempo 3-0, conversando ali com as pessoas em volta, você vai conversando, falando, ah, bom, segundo tempo, vai tirar o pé. Vai ser aquele joguinho. Porra, minha, cara. E o detalhe, bem, que o Corinthians deu o primeiro chute no gol com 25 minutos do primeiro tempo. Aí volta pro segundo tempo, 4-0, 5-0. E o juiz ainda arrumou, é verdade, o juiz arrumou um pênalti pro São Paulo, porque não foi. E aí você vê o Allan Kardec foi lá bater, pô, chutou na mão do Cássio também. Olha, vou falar pra você, velho. O torcedor do Corinthians não tem o que... É um dia pra não esquecer jamais. E eu vou dizer um negócio pra você. Poderia ter sido pior, hein? Mas até pelo placar, jamais seria esquecido. Né? O Tite, cara, o Tite colocou o Lincoln, juro. Eu não lembrava quem era o cara, juro por Deus. Não tô zoando, não. Eu não me lembrava quem era. Eu falei, Lincoln? Bragantino, ó. Eu quase coloquei eu pra jogar no final. Ele chegou junto com o Luca. Olha, eu vou dizer um negócio pra você, cara. Olha. Nenhum. E o gol do Luca? Nenhum torcedor. Foi uma pintura com o passe de calcanhar. Nenhum torcedor do Corinthians, o mais fanático do mundo. Imaginaria que ontem o Corinthians enfiaria 6. Não, 6 eu achei exagerado, mas 5 eu cravava. Foi uma humilhação, vou te falar. O time de São Paulo morreu. Sim, mas, ó, esse gol do Luca, Domenico Gatto, é que o brasileiro é tonto, ele só fica valorizando aí o que é de fora. Todo mundo, vocês viram aí o gol do Iniesta, que o Neymar ajeitou de calcanhar. O gol do Danilo pro Luca foi mais bonito. Golaço. Foi golaço. Mais bonito do que o gol do Neymar contra o Real Madrid. Do Neymar, não, do Iniesta. O Neymar ajeita de calcanhar, o Iniesta chega batendo. Foi mais bonito, mas que foi bonito. Sabe o que foi mais bonito, Domênico? A jogada começa pela direita com o Bruno Henrique, ele faz um rodopio no jogador de São Paulo, toca bonito, pro Danilo, né? O Danilo já dá aquela ajeitada de calcanhar de primeira. Gente, mas e o Luca vai lá e chega fazendo o gol. A infiltração que o Luca teve, Domênico Gatto, foi muito mais difícil de fazer do que aquele do Iniesta. O Iniesta pegou bem na bola, foi na gaveta, legal, bonito. Mas em termos de dificuldade, foi mais de bonito, assim... E um pouco mais trabalhado a jogada. Foi bonito. O gol do Corinthians ali, o gol do Luca contra o São Paulo, do que o gol do Iniesta contra o Real Madrid. Foi um gol bonito. Agora, o gol do Edu Dracena foi o retrato do São Paulo. Bizonho. O Edu Dracena chegou atrasado com 500 anos, escorregou, verdade. Levantou, ninguém olhou, foi. Fez o gol. Ninguém fez nada. Cara, no São Paulo. Bizonho. O cara fica parado olhando. Pega os gols do Corinthians. Bizonho. Pega os gols do Corinthians, porque depois você vê, já viu 500 anos. Eu vi hoje. Aí você começa a ver com o. Vamos ver o que eu não vi ainda. E todos os jogadores de São Paulo estão amarrados na grama. Travaram lá, ninguém se mexe. Então, ninguém vai na bola, ninguém defende. Mas esse gol, Mota, do Edu Dracena chamou atenção. O cara chega a escorregar, velho. Pô, ninguém foi. Quase que o cara. Aí, né? Quase que ele atravessa ele, a rede, o gol, o goleiro, a arquibancada. Estão de brincadeira. Inclusive, aí também parabenizar o treinador da Alemanha, o Lou, o comedor de ranho. O comedor Lou. É isso, é verdade. Ele é, fazia isso caquinha, caquinha do nariz. Caquinha. Ele mandou também o e-mail aí parabenizando o Tite, falou, deixamos um legado. Ei, é verdade. Hoje o Corinthians lembra a seleção alemã na Copa. Ei, é calma, verdade. Mano, hoje calma. O Corinthians, lógico que é, Domenico Gatto. Olha o que seu time fez. Olha o que seu time fez. O Corinthians aí, apresenta o melhor futebol do Cone Sul. Olha aí, ó. E você já pode pegar até alguns países da Europa mas também. Mas isso é culpa do Mota. Olha aí. Eu jogo bola, eu sou lá zagueiro. Deveria saber jogar. Ah, é. Deveria saber jogar. É que você ficou orgulho de ser corintiano, Benjamin. Que orgulho. Sabe por que você ficou o ano inteiro encobrindo os problemas do São Paulo e agora você... Continuando... Aí você vai meter o pau. É. Continuando com as manchetes do Estádio 97. Meu Deus do céu, hein? Saindo pela contramão ali na Marquinhos. Isso, pô, é a cara do São Paulo. São Paulo na contramão da história. Vou mandar um abraço aqui, pô. Vai, Rod, a cara do São Paulo. Rod. Sérgio Galato, ouvindo o programa, o Enzo. Vixe, os caras estão tudo louco, velho. Olha, pega na alça do caixão aí, Motinho. Uma alça pra você, uma alça pra falar do jogo, vocês já falaram, né? Vergonhoso, São Paulo em campo. Um time sem alma. Um técnico que não sabia o que fazer. Um time que não sabia como corresponder. E a bola era, hein? Tecnicamente abaixo da média. Um time que não estava completamente perdido em campo. Isso aí não tem nem... Vocês viram o jogo, o resultado mostra isso. Primeiro gol, você viu o Wesley? Ele que não foi com o cara? Não, ninguém se mexe. O Wesley não foi, ele começou a recuar. O Wesley, Lucão... Deixou o Felipe ali. Wesley... Eu só acho uma pena queimar o moleque no campo, porque o Lucão não é culpado sozinho. O Wesley não tá morreu. Ele tá morto. Ele passeou em campo. O primeiro gol, você viu? Também falou, pô, pelo menos ele corre. Aonde? Ah, ele não acompanhou o zagueiro. Avisei. E ele jogou o site de quinta-feira. Agora, o que importa jogando, mesmo? Espera que eu tô jogando terra. Peraí, tá jogando? Ah, tá bom, joga uma flor aí. E o terra? E agora, o pior mesmo é o pós, né? Assim, você vê o VP do São Paulo, o vice-presidente de São Paulo, dando entrevista sorrindo. O Ataíde? É. Hoje? Ontem, quando saiu do jogo, ele na tava arena. Tava rindo mesmo? Tava. É um riso do desespero. Pegou na bochecha do repórter. Ah, eu gosto muito de você, lindinho. Eu gosto muito de você, eu vou responder agora. Ele falou isso? Falou? É o riso do desespero, mano. Tô falando? Você não viu isso? Não. Na saída do estádio, os caras entrevistando ele, falou, não, vamos, né? Realmente aí vamos conversar com os jogadores... Estamos todos chateados, mas sorrindo. Tipo, Aí ele falou assim, o cara perguntou pra ele, mas e aí, o que vai acontecer agora e tal? Não, estamos, o treinador já tá quase encaminhado e tal. E pegou na bochecha, mas não vou falar mais nada ali, de dando risada, sabe? Tipo, tá tudo bem. O Milton Cruz falou o seguinte, o São Paulo foi atrapalhado pela festa do Corinthians. Velho, é que eu não posso falar o que eu quero, mas eu vou ser processado, morto, alguma coisa. Se liberta, gata. Meu, mas eu juro por Deus, é ridículo. Eu não entendo. Quando um técnico fala isso, quando um dirigente fala isso, fala muito. Desconcentrou os jogadores. Quem? Os jogadores do São Paulo não se concentraram. Mas a festa do Cruz falou. Então. É um absurdo! Pois quem é. Não tinha que ter é, era o Corinthians, era o não Corinthians. São Paulo! E os gols de não bola? Não vou colocar, não coloquei o Luiz Fabiano porque nós tava, ele estava sentindo a coxa e queríamos colocar ele nos dois últimos jogos. E os gols de bola parada? Como é que faz gol de bola parada? Entendeu? Escanteio curto! É. Eu queria ouvir o Sobra, o Sobra então, tá muito quietinho. Peraí, calma, ele vai falar. Vai lá, vê a cara dele. Meu, aí você fala assim, eu falei ontem, meu, se hoje eu não acordar e não ver a manchete, a Ataíde pede demissão, é porque nada vai mudar. E não vai mudar, o Ataíde tá aí. Ah, tem dois jogos. Tem dois jogos, mas tinha que ter mudado hoje, cai todo mundo. Coloca o roupeiro pra dirigir o São Paulo nos dois últimos jogos. É a mesma coisa. E no problema não é só do técnico. Problema. Do, o problema. É, o problema. Aí, deixa do lá, desculpa. Para, não, vai, não, continua. Véio. Não vou parar, vai. Continua. Aí, deixa o cara falar assim. O cara é erra, cara. Velho. Vai lá, não joga tem hora, tem hora com a brincadeira, velho. Vai brigar comigo. Tá nervoso, vai lá, vai. Tá nervoso. Então, o Ataíde tá aí. O Leco deu entrevista agora à tarde, eu falei, nossa, lá vem o presidente, né? Mudança. Mentira, né? Porque eu já sabia o que ia acontecer. É estilo JJ, Dualibe, Hugo Palaia, Fanfarrão. O Juvenal é... Fanfarrão. O Leco... É o mesmo Leco estilo. Tem aquele discurso sempre conciliador... É vaselina. Apaziguador... Vaselina. Fala, frases viscova, de efeito. Então, e o JJ fazia o quê? Frases de efeito, chegava a ser ridículo às vezes. Não, Juvenal, são discursos diferentes, né? Ah, é que agora, na hora do ódio... Então, aquela história... Isso. Vai a mesma coisa, olha, daqui a 15 dias vamos resolver algumas coisas, vamos tomar atitude, agora não é hora, o treinador vem aí, sabe? É porque eu não entendo porque estão falando mal do Ataíde, ele é honesto, ele é São Paulino. Pô, mas pra ser VB do São Paulo, de futebol, cara, o cara tem que ser, além de tudo isso, ser competente. Porque ele ajudou a montar o time que tá aí. Ele dá a cara do São Paulo. Esse time sem alma, quem dá é o cara que tá lá, cuidando. E tudo que tá cuidando lá... Pô, se você não sabe que o cara não tem alma, o time, ele é bonzinho, sabe? E você vê na entrevista do cara a gratidão dele. Olha, muito obrigado, você derrubou o Aidar e eu tô aqui de presidente. Ele até suspirou, sabe? Você foi lá no CT ontem, mano? Não. Aquele, meu, chega a ser ridículo. Os caras correndo, sabe? A polícia fechando a rua... Ih, vai adiantar alguma coisa? Será que os jogadores de São Paulo serão multados? É, não imagina se a polícia que mandou eles. Ó, preocupação do mano, né? Não, mas é verdade. Então, tudo isso, nada grande. Mudou. A sua foi tão grande que até eu fiquei com dó de você ontem, né? Obrigado. Nada mudou, até eu fiquei nada com dó. Vai mudar. E 2016 tá aí, filho, e olha, não sei o que esperar disso, porque 2016. Os mesmos estão lá. Não vai mudar nada, não é só técnico. E que vem mudar o Guto Ferreira, hein, mano? Tinha que ser todo mundo embora, Milton Cruz, Ataíde, todo mundo. Limpa tudo. Jogador, sabe? Jogador mimimi, sabe? Depois vem com aquela carinha. Ah, para, vai. Ah, eu amo São Paulo. Tem informação que São Paulo foi atrás do Gilson Kleiner e falou, não, pra mim não dá. Tranquilo. Olha, bem capaz, entendeu? Aí hoje eu falaram em Guto Ferreira. Meu, nada disso importa. Tem que começar tudo do zero. Com dirigentes assim, tem que começar tudo do zero, gente. Tá tudo a mesma coisa, não mudou nada. Só mudou o nome da presidência lá, ó. Vai ser Aidar Eleco. E mesmo assim vai pra Libertadores, entendeu? Menos mal, porque time grande tem que disputar Libertadores. Time grande tem que disputar Libertadores. Ponto. Entendeu? E aí, Sombra? Agora o Sombra fala. Não aguento mais, não. Porque... Calma, Mota. Ah, mas você também foi light. Eu achei que depois não 6x1. Não, mas eu ia... Porque os caras estão falando, pô, o Motinha vai com os dois pés. Mas que... Você foi igual o Leco. Até eu ia falar. Você foi o Leco. Eu ia falar umas coisas que eu não posso falar aqui, porque o cara falou, meu, cuidado. Você foi o Leco, você foi o Leco do rádio, tá vendo? Ah, é. O Leco, o Leco. Falou, falou e não falou nada. Veja, eu não mando. O que eu posso fazer? Mas você não manda, mas critica. Ué, mas mais do que eu tô criticando? Ah, tem que falando que tem que mudar tudo. Pegou leve. Você queria o quê? Que você queria falar, torcedor? Vamos tacar fogo no Morumbi, vai virar o novo Coliseu. Isso não. É isso, vamos matar o jogador, não. Pô. É, tá louco? Pega o 38 aí, atira nos caras. É, eu não falo isso não, mano. Calma também. É um clima meio triste. Assim. É isso. Eu sou triste, velho. O que é esperado, talvez, nesse momento é que. Os caras recebem em dia, pelo que a gente sabe, né? Ou não? Ou tá faltando dinheiro lá? Não. Agora tá já arrumou. Então, tá okay. Não sei como, mas... O que deveria, talvez, eu acho que faltou só falar, é que falta vergonha na cara dos negros lá pra tomar pancada dessa... Mesmo que tivesse atrasado, não pode fazer isso. Vergonha na cara. Falta de vergonha na cara. No jogo anterior, meteram 4. Ah, mas brincadeira, pô. Pegou o segundo melhor time do Corinthians, né, velho? Desculpa. Não, mas que conversa, não. O primeiro é o Corinthians A. Você sabe, Domênico, eu estava assistindo o jogo... E a minha sensação como torcedor de São Paulo, você fala assim, olha, tomou 6, mas em momento nenhum ela foi tão, foi mais revoltante ou mais triste do que quando o São Paulo tomou 3 e 4 do Palmeiras ou quando foi goleado também pelo Santos. Você sabe por quê? Você só muda os adversários. Sim. Você só muda os adversários. O filme é o mesmo. É o mesmo, né? Em jogos de contexto emocional, onde se demanda coragem, peito, o São Paulo Futebol Clube, os jogadores que hoje estão no São Paulo, não São Paulo, mas os jogadores que hoje estão no São Paulo Futebol Clube, boa parte deles se borra. Não sei o porquê. E isso, gente, isso é claro, isso é claro. Por quê? O São Paulo, quando ele tomou um gol do Galo, ele tomou 1-2-3. Quando tomou do Palmeiras, tomou 1-2-3 e depois 4. Quando tomou do Santos, foi também 1-2-3, tudo na sequência. Foram vários jogos em que o São Paulo terminou o primeiro tempo tomando 3. Goiás também não foi isso? É que o Goiás... Foi 3-0. O Goiás foi um pouco mais espaçado. Foi um pouco mais espaçado. Mas é... Então, o que você vê do São Paulo Futebol Clube é apenas um replay. Aí o que teve de diferente de ontem é que o Palmeiras, o Santos e o Galo tiraram o pé nas suas partidas, administraram o resultado e o Corinthians não administrou o resultado. O Corinthians foi pra cima, não tava nem aí com a história, sabe? Porque às vezes entre jogador, entre os caras, tá aquela história, tira o pé, tá ganho, vamos nos poupar, etc e tal. E eu entendo até que o Tite, ele fez uma atitude inteligente no que ele botou jogadores que não estão atuando, porque os caras falaram assim, puta, esse tem que ser o nosso jogo, né? Lógico. E os caras queriam ganhar o jogo, eles queriam ter o prazer de terminar a participação no campeonato com uma vitória e saiu melhor do que a encomenda, né? Então, eu, mais uma vez, não tem muito além do que falar do que já foi falado, depois de derrota para Santos, para Palmeiras, para Galo, entre outras derrotas que foram vexatórias e ridículas. Vocês sabem que eu sou muito fã dos números. O São Paulo, nos clássicos, tomou 31 gols este ano. 31! Isso é uma coisa inédita na história do São Paulo Futebol Clube. É absurdo. Absurdo o que aconteceu. Absurdo. E, mais uma vez, como eu falei das outras vezes, tem que ser responsabilizadas as pessoas que montaram essa equipe. Porque quando você contrata jogador, você não pode contratar jogador como peça de videogame. Porque peça de videogame... O cara não se borra. E quando você trabalha com as pessoas na vida real, em situações de dificuldade, tem gente que se borra quando tem adversidade pela frente. Tem aquele que se borra, treme, começa a chorar, tem aquele que se omite. Eu não vou dizer pra vocês que são todos assim, mas a tônica desse elenco do São Paulo é uma mistura de jogadores que se borram e se omitem. E isso é claramente, é transparente pra mim, partir do momento que é uma equipe que em jogos de contexto emocional forte, quando toma o primeiro, toma o segundo e o terceiro na sequência. Fica balada, né? Se apavora, tremem. É nítido isso. Nego que treme. Só que o jogador ele não tá lá só porque ele quer. Porque ele foi escolhido para estar lá. Porque quando você contrata alguém para uma empresa, você tem que ter noção de quem você está contratando para sua empresa. Qual o perfil psicológico dessa pessoa? Ela tá apta. Eu não posso contratar um medroso para ser bombeiro, porra. Mas o Sombra, o São Paulo tem o Atlético Mineiro no Morumbi, que é um adversário teoricamente qualificado, tanto é que é o vice... É diferente. Até nisso eu tinha. Segundo colocado do Campeonato Brasileiro, mas ó, São Paulo ganhou do Atlético Mineiro jogando no Morumbi. Mano, São Paulo ganhou do Grêmio jogando em Porto Alegre. Foi em exceção. Conseguiu bons resultados, ou não? Ah, você falou dois. Que teve bons resultados na campanha. Esses são os que eu lembro, mano, assim, de cabeça. Mas eu tô falando o seguinte, de contexto emocional, o único que eu posso dizer assim, foi um jogo onde passou bem, foi o Grêmio. O da quinta-feira, mano, o da quinta-feira contra o Galo, foi um jogo em casa. Em casa, eles até põem as manguinhas de fora. Por mais uma prova... Tava atrás do placar em duas vezes, né? É mais uma prova, mano, de que o neguinho se borra. Sabe por quê? Sim. Quando tá em casa, que beleza. Mas quando tem a torcida adversária, aí o bicho pega. Quando tem o adversário gritando mais alto, porra, aí o negócio vai. Eu não posso tomar o jogo do Grêmio como a regra. É exceção. Mas porque, sabe, como que o São Paulo tá em quarto? Porque ainda tem uma peça ou outra individualmente, que quando tá jogando lá em casa, e pega os Figueirense da vida, e pega um time ou outro aí, acaba fazendo só jogar, porque o coletivo do São Paulo é nojento, né? O futebol coletivo do São Paulo é nojento. Ele não existiu no campeonato inteiro, existiu num determinado momento que o Osório tava conseguindo dar um encaixe ali, né? Mas o coletivo do São Paulo, ele não existe. Então, mal ou bem, mano, por pior que você seja coletivamente, você tem um outro jogador que numa determinada partida, como foi o caso do Pato, ou em outra foi o caso do Ganso, ou em uma outra situação foi o caso do Rogério, que desconcertou o adversário, e que a coisa acaba acontecendo e acaba chegando ao gol. Porque mal ou bem, você ainda tem algum, individualmente, algum outro bom jogador. Então, tô falando de tem o Michel Bastos, tem o Ganso, tem o Luiz Fabiano, tem o Pato. Então você acaba. Por isso que é um time que ainda consegue estar ali naquela posição e brigando por uma pontuação até que lhe possibilite ir para Libertadores. Sim. Mas na hora que você fala, temos que ter coletivo, na hora que você fala, temos que ter peito, coragem, meu amigo. Aí, esse é um grupo que eu quero longe. Grupo que você tem que ter longe. Gente do céu. E a gente não pode tirar a responsabilidade daqueles que montaram essa equipe. Não pode ser. Tudo bem, contratou, não sabendo o que ia dar, mas você precisa ter noção e perfil psicológico das pessoas que você está contratando. É, você precisa conhecer quem você está contratando. É o que eu digo, você não pode colocar para bombeiro uma pessoa que não tem coragem. Se a vaca está em cima não da árvore, não, alguém pôs ela lá. Alguém deixou ela lá, porque a vaca não sobe árvore. Então, eu não posso ter um médico, ou mano, um cara que tem médico, deu uma hemorragia no meio da cirurgia, o cara começa a chorar. Não pode ver sangue. Mas ele é bonzinho. Hã? Não, ele mas é bonzinho. Não dá, então, você atitude, não véio. Pode ter assim. E sem. Isso porque eu tô falando de atitude, isso porque eu tô falando de honra, de peito, de atitude, cara. Você entendeu? Agora, é lógico, eu não vou entrar no mérito agora das outras N situações. Sim. Que acometem o São Paulo, briga política, é soco na cara, é fita que não aparece. Isso, e pra mim, que isso também já é a causa principal. Sim. O senhor Ataíde Gil Guerreiro, que entrou aqui no ar no começo do ano, falou que se não cumprisse as metas, ia ser o primeiro a querer sair. Ou tô enganado? Exatamente. Falou. Me desculpe, senhor Ataíde, com todo o respeito, mas... Para mim, me parece impossível que o senhor atinja qualquer meta digna. Desculpe. E nenhuma possível classificação na Libertadores, seja via G4 ou G5, me parece algo digno. Não me parece. Porque os resultados do São Paulo são desastrosos. O São Paulo elencou algumas das maiores goleadas sofridas perante os seus rivais. O São Paulo teve no ano um dos seus piores momentos. Lógico, eu não vou tirar daqui da conta de Aidar e de todo mundo que fez parte desse bolo aí que tá aí dentro do futebol do São Paulo Futebol Clube. Jamais. Mas, senhor Ataíde Gil Guerreiro, o senhor faria um favor ao São Paulo Futebol Clube de chegar e falar assim, em nome do amor que eu tenho pelo São Paulo Futebol Clube, eu fiz a gravação do Carlos Miguel Aydar e agora estou saindo, tô largando. Já entrou pra história. Porque é fato, não deu certo. O Leco deu uma entrevista coletiva agora à tarde. Num primeiro momento eu fiquei puto, porque você espera uma reação mais incisiva. Mas a bem da verdade, trocar agora ou trocar também ao final de mais dois jogos, às vezes é melhor você não gerar mais fatos agora que também não vão levar a nada. Você vai tirar o vice-presidente de futebol agora também? Isso no meu ponto de vista. Você vai tirar o vice-presidente de futebol agora? Vai tirar o Doriva faltando 5 ou 6 rodadas? Eu entendo. Porque queriam, o Gustavo falou que queria um fato novo. É. Ué. Mas você tem que perguntar pro Gustavo qual era o fato novo que ele pretendia. Isso só mostra que o São Paulo tá mais perdido que não sei o quê. Sim, está é perdido. Isso. Agora. É que é conturbar mais que já vem agora, conturbado. Agora, o São Paulo, né? Futebol Clube, senhor Leco, é mais ou menos o seguinte. O senhor tá na condição do Michel Temer. Se amanhã tivermos um impeachment da presidente, é o Temer que vai entrar. Só que se o Temer entrar e ele mantiver a mesma zona econômica que nós vivemos no país, com as mesmas pessoas, o senhor vai perder toda a credibilidade. Aquele que entrar tem que mostrar para a nação, e no caso a nação tricolor, que realmente está disposto a mudanças. Mudanças integrais, de cabo a rabo, dentro e fora de campo. Então, se vão ter agora mais 2 jogos, que eu sinceramente nada me ilude ir para Libertadores ou não, se as coisas não forem renovadas. Ah, não sei o que lá, mas foi para Libertadores. Se não mudar a filosofia, se não mudar as pessoas que compõem, as pessoas que fazem o São Paulo Futebol Clube, de nada, hein? Aí eu não sei até onde é pior ir para Libertadores, a fim de repente, justificarem metas. A ponto, às vezes, de achar que não, mas foi para Libertadores. Tá? Nem tudo está tão ruim. Está muito ruim. Então eu não sei até que ponto que é bom ir para Libertadores, a não ser que seja em casos comerciais. Mas tudo tem que ser mudado. Vice-presidente, coordenador, superintendente, tudo. E tem que ter uma linha, uma filosofia, onde se tenha honestidade, onde se tenha capacidade. Pelo amor de Deus. Então, senhor Leco, aí ao final do campeonato, indo ou não para Libertadores, o senhor tem uma chance enorme de mudar a história do São Paulo Futebol Clube. Mas não seja omisso. Entendo não ter apagado agora o fogo com gasolina. Até entendo. No primeiro momento eu fiquei até puto quando eu vi, mas com a cabeça mais no lugar, você até entende. Mas, acabado o Campeonato Brasileiro, indo ou não para Libertadores, mas tem que bater o tapete na janela. Tem que bater o tapete na janela. E o São Paulo tem que ser moralizado. Cadê a gravação? Cadê a gravação? Tem que aparecer essa gravação. Ah, já sumiu. Como assim não tem gravação? Tem que aparecer a gravação. Já sumiu. Ou não vamos esquecer que muitas das coisas que acontecem de ruim dentro do campo, assim, às vezes também é resultado do fora campo. Não, tem que aparecer a gravação. Falaram que tinha gravação, cadê a gravação? Então, com todo respeito às pessoas que estão lá. Mas, senhor Leco, tem que renovar o São Paulo Futebol Clube. Renovar com sabedoria. Não é renovar com conchavo político. É renovar com sabedoria, com capacidade, com competência. Agora, os 6 do Corinthians, vai ficar marcado na história. Vai ser sempre alvo de brincadeiras, etc e tal. Mas você, São Paulo, não esqueça. Era para ter tomado 6 do Palmeiras, era para ter tomado 6 do Santos. Podia ter tomado 6 em todos esses jogos. Não só do Corinthians. A gente podia ter feito a tríplice goleada de 6. Poderia, hein? Poderia. É que Santos e Palmeiras ou não foram competentes, ou foram omissos em chegar e dar uma chacoalhada de 6 ou mais gols no São Paulo. Porque esse é um São Paulo, com boa parte de jogadores que se borram. É isso aí. Chombra, é o seguinte, hoje eu preciso ir longe, evidente. As pessoas pediram musiquinha, vexame ou eliminação. Então, como o vexame foi muito grande, eu preciso ir no céu, trazer uma banda inteira pra cantar, mas consegui, demorei um pouco, Bruno Bittencourt já produziu, daqui a pouco tem a musiquinha, ontem tomei 6. Meu Deus do céu, tem a musiquinha. A tortura não para, Deixa eu só mandar um abraço rapidinho aqui pro... Ah, o Lala tá ouvindo nós com a Alice, eles estão indo lá, a menininha do Lala, tá jogando futebol feminino, né? Boa, Lala. Mandar um abraço aqui pro pessoal da 9 Futsal Feminino lá na Casa Verde, Luiz Cláudio, Daiana Dias. Ela é jogadora da Portuguesa. É treinadora das meninas. Que jogador é português. Ô, filha do Lalá, você é melhor que o Lucão. E vou dizer uma coisa. Jogo sábado. O legal é que eles fazem um trabalho social. Ela não chora, hein? Eles fazem um trabalho social bem bacana desde 2003. Treinam mais de 40 meninos gratuitamente. Olha que legal. Um abraço a todos eles. Tá certo? Beleza. E é nóis. É isso aí, esse é o Estádio 97 da Energia, no oferecimento de Engove. Vai pra balada, bom Engove pra você. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso suspeita de dengue. Também vamos falar agora de Consórcio Honda. Vamos falar dos nossos amigos da Honda. Vamos, que o Consórcio Honda tá dando 50 motos CG160 Titan todos os meses na promoção. Chegou a sua vez e é muito fácil participar. Basta comprar uma cota de consórcio e você já estará concorrendo. E, para você que já é cliente do Consórcio Honda, pague suas parcelas em dia e aumente ainda mais as suas chances de ser premiado. É fácil? É barato? É a hora de você comprar sua Honda. E o melhor de tudo, amigão, você não paga juros. Se liga, BIS 125EX, a partir de R$ 164,00 mensais, PCX a partir de R$ 203,00 mensais. Então não perca tempo, faça já o seu consórcio e participe da promoção. Chegou a sua vez. Nesse primeiro sorteio da promoção, tivemos dois ganhadores aqui de São Paulo, o Antônio Carlos de Melo de Mogi das Cruz e a Francisca Eugênia aqui da própria cidade de São Paulo. Então compre você também uma cota de consórcio, pague suas parcelas em dia e seja o próximo sortudo a levar uma linda CG 160 Titan para casa. E olha, liga lá na Constar Cotia. Dá tempo, liga agora, ainda dá. Procura o Marinho, o gerente lá, o Marinho. E marca com ele, fala que você ouviu aqui no Estado 97, você vai ver o maior tratamento VIP que você vai receber lá. Liga lá pro Marinho na Constar Cotia. 2184-7373. 2184-7373. Promoção chegou a sua vez, consórcio é Honda, Chuck. É isso aí, esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM, indo agora pro momento sem parar. Três ouvintes na sequência. O Jová não é nem corintiano, falou, vocês não querem fazer um momento seis ouvintes na sequência? Ah, você tá louco, Jová! Jeová não faz isso, Jeová. Pô. Jeová só... Até o Jeová, velho. Jeová só tem boas ideias, velho. Eita, nós não. Só três, pelo amor de Deus. Se tivesse manchete, beleza. Só entrava, três. Já emendava com os ouvintes. Só três ouvintes na sequência, Entrava sem manchete, só os ouvintes, pronto. Então vamos lá, esse é o momento sem parar do Estádio 97. Vamos aqui, é o 32847097. Vai sair, curtir um barzinho com os amigos? Use o aplicativo Sem Parar Táxi. Olha, Domênico, você chega à conclusão que você amadurece quando você começa a rir da própria desgraça. É verdade. Não tem outro jeito? Fazer o quê? Olha, alô. Alô? Quem fala? É o Davi. Fala, Davi, tudo bom? Tudo bem. É Davi do quê o nome completo? Davi Jimenez. E quantos anos, Davi? 35. Ah, 3.5, RG. Hoje. Depois de ontem? Depois de vixe, Maria. Depois de ontem? É. Dependendo do time que ele que for, ele deve ter Jimenez bastante. Ah, sensacional. Que é o ridículo. Uai, isso é São Paulino, estou rindo porque foi bom, hein? Grotesco. E qual que é o bairro que você mora? Ah, o Carlos Alberto é São Paulino, é verdade. Tatuapé. Aí é nóis, pô, morei na Serra de Bragança. As pessoas insistem, não tem tabu de carro. Porque, velho, sensacional. Moleque, aí, ó. Não, quando convém? Sensacional. Pô, potinha. É sensacional. Igualzinho. Trouxa, né? Esse Benjamin cover é demais. Você quem é mais trouxa, o cover ou original? É, mano, o trouxa tá ganhando seis ontem. Ai, nossa. E você que tá aí, ó. Ó, você tem que apelar, meu. Porra, você apelou. Começa a brincar, hein, Benjamin? Dá uma pedrada, mano. Você não sabe. Ai, não sabe brincar, velho. Qual que é o time aí, Davi? É mal. Isso é pra pessoas verem que você é mal. Ó, quando convém. Isso é bom. Quando convém. É, quando convém, né, meu? Tá mal. Aí, velho. Qual é o time? Qual o Vinegro? O que nunca caiu. Ah, só tem um. Mas peraí, os dois são alvinegros. O Corinthians alvinegro, o Santos esse caiu. Alvinegro. Esse caiu, o outro caiu. Então você tem que falar, ó, o alvinegro. Entendeu? Menor. O outro caiu. Hoje tá, mó o saco de maldade do mano. Maldade não, o cara vem querer tirar o rebaixamento bacana. Pera. Não pode ser encarado como uma mancha. O rebaixamento tem que ser hoje encarado caiu como um mito. Cicatriz de guerra. É como se fosse uma guerra, né, mano? Cicatriz de guerra. Porra, o verdadeiro guerreiro tem orgulho da sua cicatriz. Então fica com seu orgulho aí, a sua cicatriz, só, velho. Só, nós só não queremos essa aí, não. Evita olhar no espelho muito, né? Porque ele fica lá, a cicatriz na cara é meio ruim, né? E aí, velhinho? E aí, RG, tudo bom? Assistiu o jogo do contra o Curitiba lá, velho? É, não teve jogo, né? Não. E o nosso zagueirão, hein? O empata no finalzinho, né? Deu aquela blitz, porque, porra, Curitiba também, né, meu? Pelo amor de Deus. Ô, RG, eu sei que vocês não têm nada a ver com isso, mas é claro que vocês estão aí no meio da coisa do rebaixamento. Tem uma conta que pouca gente tá fazendo. Se o Curitiba ou o Figueirense vencerem uma das partidas, apenas uma das duas, o Vasco tem que tirar um saldo de 13. O Vasco caiu. Ele tem que tirar um saldo de 13. Se eles ganharem uma, o Vasco caiu. 13 gols negativos. Então sabe quando isso vai acontecer? Nunca. Eu acredito no Vasco. Vocês vão ver. Só você. Vocês vão ver. Eu acho que tá muito difícil. E o Santos tá no meio dessa confusão. Mesmo que o Vasco ganhe do Santos, vai ficar muito difícil. E na última partida, sabe o jogo que tem? Figueirense e Fluminense. O Vasco, que falou mal do Fluminense campeonato todo, tá na mão do macaco. E Vasco e Curitiba. Mas, velhinho, então, ontem não teve realmente jogo, né, cara? Foi mas foi surpreendente aquele time em reserva do Santos, apesar de ter sido um pedido feito pelos próprios jogadores, né? Eu acho que, assim, o Dorival ali, ele tinha que ter mantido a postura que ele teve no ano inteiro de escalar os titulares, ele escalou em todos os jogos. Eu acho que ele não poderia abrir mão disso agora, porque, assim, a gente vai pra tática kamikaze, né? Ou ganha do Palmeiras ou termina o ano sem nada, né? Então, mas é uma faca de dois gumes. Aí ele vai e força, leva o time para um jogo daquele ontem, onde o Curitiba fez o jogo da vida, embaixo de uma chuvarada daquela. Se machuca dois ou três caras ali, como é que faz depois? Mas assim, o Curitiba fez o joguinho dele tradicional ali, não tinha nada demais não. Tanto que o time titular tinha que chegar lá e atropelar. Sim, mas esse é o problema. Aí chega lá, faz um gol ou tá ganhando, aí entra no desespero. Aí começa a tomar butinada, começa a tomar pancada. Eu acho que tem todas essas coisas que tem que pesar também, né? E um outro detalhe, quando o jogador pede, o comandante, velho, ele tem que ir com a barca, entendeu? Senão... Eu quero ver na hora que perder quem vai assumir a responsabilidade. Se perder, né? Porque aí a gente termina o ano sem nada. Tá com medinho já. Pois é, mas é se perder, né? Ainda não perdeu. Claro, eu acho que não vai perder, obviamente. Mas se perder, a gente termina o ano sem nada. Esse julgamento, ele só pode vir depois do resultado. Ele não pode ser feito antes. Mas aí a vaca já foi pro brejo, né, Ribeiro? Sim, mas aí você... Como é que você pode julgar agora se ainda não aconteceu? E se ele passar? Então, mas assim, eu acho que a gente tem que ter uma linha de raciocínio. Se ele escalou em vários jogos contra o São Paulo... Em vários. A gente tava disputando, ele sempre escalou os titulares. Acho que não tinha motivo para não escalá-lo. Mas peraí, mas eles ficaram 15 dias sem jogar. Mas você ouviu a entrevista dele dizendo que os jogadores pediram mas pra ele? O motivo... Então, mas tem que ter um comando. O jogador vai pedir pra não jogar, entendeu? Então na véspera do carnaval também vou pedir pra não trabalhar. Eu acho que o jogador que vai pago, ele tem que jogar. Sim, mas... Não tem essa de não vou jogar. Eles podem falar, não vou jogar, mas ele tem que garantir agora a Copa do Brasil. Sim. Ele virou obrigação. Sim, mas entenda, eu estou entendendo perfeitamente o seu ponto de vista. É aquilo que a gente vai cair naquela de sempre. O jogador ganha milhões e blá, blá, blá, blá, blá, blá. Tem que representar, tem que ir lá e jogar. Dura para quem levanta 4 horas da manhã. Eu entendo tudo isso. Mas, é preciso entender também que o jogador, ele é preparado fisicamente e psicologicamente para o exercício, para a profissão dele. Se ele está pedindo, veio até agora jogando, e agora, nesses últimos jogos que o Santos viajou, que o Santos jogou lá com lama, lá em Joinville, seja lá onde for, se o jogador está pedindo, deve estar pedindo, porque não está aguentando. Então é claro que assume uma responsabilidade. Foi dado a ele o resguardo, foi dado a ele a condição de descanso, agora vai ter que ir para o último jogo e sangrar, né, velho? Não tem jeito. Agora eu tenho uma teoria, RG. Inclusive eu li, viu? Calção, ouvi. Você tava sumido, Calção. Tudo bem, Galvão. Galvão? Amigo, acha que... eu tenho uma teoria que eu quero saber de vocês também, dentro do que vocês estão falando, que o Rick tava dormindo esse tempo inteiro e tudo era um sonho. Quem? Do Walking Dead? Não. Eu não tô falando do Walking Dead? Já. Não, tá falando do Santos, que vai pegar o Palmeiras. Não, desculpe, então, tá meu. Tá bom, errado. Meu, você viajou legal agora, hein? Aí o Walking Dead caiu e muito. E o Glenn tá vivo, hein? Ele caiu muito. Como assim caiu muito? Ah, ele é quase um Vasco. Caiu. Não caiu nada, não. Caiu, tá legal pra caramba. O Walking Dead tá meio lost, né, mano? O Walking Dead tá meio assim... Tão floreando demais, velho. Perdeu a chance de terminar no ápice. É, agora, igual lost, mano. Agora, velhinho, tem um outro detalhe aí. Eu fiquei lendo esse final de semana aí, vendo as redes sociais, vendo os torcedores do Santos. Você se influencia muito pelo que você lê dos torcedores nas mídias? Não. Você passou essa ideia. Não, eu leio, acompanho, mas redes sociais eu aprendi a ter muito cuidado com rede social. Esse negócio de discutir alguns assuntos em rede social. Ah, mas já te vi se descabelando em mídia social, brincando, xingando. Não, é você. Não é você? Foi teu filho que pegou o celular? Do montante que eu tenho de seguidores, o que eu bloqueio é o mínimo. Tá bom. Sempre aparece um, né? Então a coisa purificou tanto, faz tempo que eu não bloqueio ninguém. Você tem que conviver com isso. Mas eu vou na contramão com relação ao time do Santos, cara. Eu não vejo esse negócio de obrigação. Eu não vejo esse negócio de, porra, tem que. Agora tem que ser pelo terror. Eu não vejo, sincero e honestamente. O time do Santos, esse time do Santos, em 2015, da onde ele saiu, nas condições em que saiu, os jogadores que estão lá, o que esses caras fizeram, eu não posso esquecer que esses caras... Eu não posso esquecer que esses caras honraram a camisa, velho. Você é campeão da Copa do Brasil, né? Calma aí, a gente tá falando do Santos, onde jogou o melhor jogador do mundo. Obrigação do cara tá na Libertadores, pô. Os caras ganham milhões, é um time grande. Tem muita gente comendo grama por aí que queria estar com essa oportunidade. Os caras não estão fazendo mais do que obrigação. Não é por aí, não. Os caras estão jogando num dos maiores times do mundo. Entendeu? Então, eles não fizeram demais, não. Eles têm que sempre que entrar e ganhar. Mas eu sei. 15 dias, eles ficaram 15 dias descansando, jogaram contra o Flamengo numa partida pífia também. Eu concordo com você, mas só que tem um detalhe. Esse maior time do mundo, e que de fato é, né, um dos maiores, um dos melhores, e que de fato é, eu estou me referindo a esse grupo que passou uma necessidade e um perrengue desgraçado, pois velho. Sem receber salário, entendeu? É claro que é obrigado. Não é assim, eu não vejo dessa forma. Você é um amendoim, maluco. Oi? O Santos passou uma perrengue. Não recebe e foi campeão. Que não recebe. Ué, e o Santos já não foi campeão também? Então, foi campeão paulista, né? Ô, Jean, deixa eu te perguntar. Mano. Quantos jogadores do Corinthians você viu entrando na justiça e ganhando o passe pra poder ir embora do clube? Então, do Santos tiveram. Fala bobagem. A diretoria do Corinthians já quitou todos os salários atrasados e premiações também. Não seja mané. Tem outra coisa que é primordial. Você não tá valorizando. Você não tá valorizando a postura dos jogadores do Santos. Esses jogadores ficaram lá, são jogadores que gostam do clube. Você é um amendoim santista, é isso sim que você é, velho. E tem uma coisa. Tem uma coisa, mano, primordial, assim. O Curitiba ontem, por exemplo, ele jogava a vida dele na Série A. Você acha que um jogador do Santos, tendo uma final em vista contra o Palmeiras, quando ele tem a oportunidade de aparecer, conquistar um título e disputar uma final, ele iria colocar o pé numa dividida com o jogador do Curitiba jogando a vida? Ele não vai pôr o pé, velho. É melhor que nem jogue mesmo. Mas corre o risco. O jogador do Curitiba, gente, vai jogar a Série B. Então, mas, meu parceiro, o Curitiba vai sentar a madeira pra ganhar o jogo. Corre o risco de perder pro Palmeiras. Todo mundo aí tá com faca no dente pra ganhar. Não corre. Tem que ter essa postura. Corre o risco de perder pro Palmeiras se essa tese de abandonar o Campeonato Brasileiro, deixar frouxo. É pra ir com tudo no jogo contra o Palmeiras. Primeiro, Palmeiras não é um time pequeno. Vai entrar em condição de maldade. Bate no peito e fala, o Palmeiras é grande. Corre o risco de perder pro Palmeiras e depois não pegar a vaga pelo Brasileiro. Mas o risco tem de ganhar também. Você só vê o lado ruim. Ô Davi, você conhece o Rodrigo Abate Paulo? Conheço. É, ele falou que é seu funcionário aqui, tá dando gato no trabalho hoje. Ele é o bicho da Copa do Brasil. Isso aí. Mas, velhinho, vamos lá. Quanto vai ser aí agora? Agora é Copa do Brasil, não tem jeito, velho. Eu acho que vai ser 2x1 primeiro jogo e 1x1 segundo. 2x1 e 1x1. Você vai pro jogo? Você vai pro jogo? Não vou, RG. Não consegui ingresso. Isso é mó modinho, tio. Olha, minha corneta é modinha, mano. Ô, mano, é mais fácil ele conseguir ingresso pro segundo jogo, que cabe mais gente na arena, na parte do Santos, do que na Vila. Ô, RG. Fala, velho. Deitando em você, mano. Oi, oi. O L, eu concordo com você que a gente tem que mandar embora. Puta zagueiro fraco, só que ele não é mais menino, não, viu? Ele tem 27 anos. Nossa, velho, mas, que... mas ele é tão inocente, tão ingênuo. Não sou véio. Mais não, menino. Ele é ruim, né? Parece que tem 18, velho. Ele é ruim. Ele é muito. O Santos tem que parar de fazer mau negócio com o Grêmio. Se você pega uma tranqueira lá, os caras querem levar o Galhardo de graça. É verdade. O Galhardo também não joga nada. É, quando mas, passou. Assim, pra deixar a cara de graça, traz de volta. É, quando passou por lá, não foi bem, né? Por isso que tá lá no Grêmio. Mas esse Werley aí consegue ser pior, velho. Tá louco. Nossa, esse Werley é horrível. Deus do céu. São Paulo. Ele tem a perna curta, né, RG? Ele corre pra não chegar, ele né, tem, mano? É tudo curto, velho. A perninha dele é meio coisa de porco. Suas considerações finais, velhinho. Então, eu só queria mandar um abraço aí pra rapaziada, que da outra vez eu não mandei um abraço, aí todo mundo me falou. Manda. Um abraço pro Rodrigo aí, palmeirense, disque, entendeu? Pro Márcio, que tomou seis e tá com a cabeça inchada. Nossa, hoje. O Marcinho deve estar louco, hein? Tá louco. Galera do Papagaios aí, que a gente joga na Futiliga aí todo final de semana, tamo junto. E era isso aí. Falou, fera, um abraço. Together, velho. Um abraço, véio. RG. Um abraço, velho. Esse é o momento sem parar, são três ouvintes na sequência. Vai viajar? Precisa de dicas? Curta a página Sem Parar no Facebook, Dodô. É isso aí. Alô? Alô? Abaixa o volume, por gentileza, quem fala? É Anderson. Anderson. Anderson. Anderson do quê? Anderson Rodrigues de Oliveira. Quantos anos, hein, Anderson? Eu tenho 3.8. 3.8 hoje, hein, RG? Você falou bem, Domênio. É. 3.8. 3.8. Ele é Oliveira? Oliveira. Ué, pergunta pro Sombra que ele leva 6 azeitonas. Ah, você vê. Sensacional. Ah, pelo menos azeitoninha. Azeitona preta que é mais legal. Vai. Chilena. Nossa, azeitona é um. Azeitona é a coisa mais escrota não, que existe. Ah, falou os entendidos em azeitona. Falou o Masterchef da azeitona. É, falou. A primeira coisa que eu faço quando eu abro a caixa de pizza, Domênio. Eu arranco todas as azeitonas também. Jogo no lixo. Tão de brincadeira. É lógico, pô. Não dou nem pro cachorro, velho. Ô, Domênico. É só uma coisa, tá ok? O Cleiton Imparato acabou de mandar aqui. O novo técnico de São Paulo, tá ok? Como que é o nome dele? Lá vem com graça, hein? É o Noé. Só ele pra salvar a bicharada, tá ok? Acabou de mandar aqui. Olha, quem pôs esse deputado aqui? Quem pôs esse deputado aí? Cleiton Imparato, tá ok? Que eu tô aqui falando. Hoje o saco de maldade tá gigante. O senhor chegou lá no Congresso, só que o senhor não manda, não. Tá ok, então desculpa, tá ok? E nem lá ele é bom. Tô me retirando aqui, tá ok? Lugar nenhum. Mas ele pode dar o de bonzão lá, aqui não vai, não. Ô, Bolsonaro. Lá onde ele mesmo manda. É a democracia, tá ok? Ô, Bolsonaro, você ficou ontem sensibilizado com Mota, com a dor do Mota. A paulada foi tão grande que até eu fiquei com dó de você, tá ok, Mota? Eu comprei de manhã, um café da manhã, chegou nada, lá. Seu. Uma bisnaga com granada pra você, chegou? Eu preciso você, nada, que seu. Você comprou café da manhã pro Mota? Eu comprei, entrei no site aqui, tá ok? Então comprei pra ele uma bisnaga com uma granada, não explodiu lá, não? Caramba, hein? Não. Eu não quero nada, eu quero que infelizmente entregaram errado, tá ok? Você chegou na sua casa aí, desculpa, viu? Ô, deputado, quando fez o sexto gol, você lembrou que... Você quis ligar pro Mota ou não, deputado? Olha, vou falar uma coisa pra você, eu não tenho telefone de idiota, tá ok? E assim, quando fez que o sexto isso? gol... Olha só, eu dei mais risada do que naquele filme Todo Mundo em Pânico, tá ok? Gostei bastante. Parabéns, viu, Mota? Fui lá nas redes sociais pra ver você, pra rir mais. Mota tá... Olha, ele vai estourar, hein? Ele vai estourar. Ô, meu velho, qual que é o bairro aí? Aqui é Vila Flórida. Flórida. Olha aí. Flórida, meu velho. Agora que eu quero é Flórida, hein? Garoto, eu queria estar agora. Pra Flórida. Clare Flórida. Não, tá brincando, eu domino. Clare Flórida. Olha, oi? Vamos ver se o Dom sabe onde é. Eu conheço um em Guarulhos. Não, não tem é Guarulhos. Tem um em Guarulhos? Ei! Pera, Vila Flórida tem trocentos. Tem Guarulhos, tem na Zona Leste, tem um em São Bernardo. Forma aí. Pô, não, Vila Flórida. Quase o bairro. Vila Flórida São Paulo tem 500. Inteira, velho. Eu não tenho culpa. É Vila Flórida, São Bernardo. Ah, eu falei? Falou. Você não... Só porque foi a terceira opção, não vale? Tem 500. É, eu achei que ele ia acertar a sexta opção. Nossa. Ah, então ele foi bem. Então ele é corintiano, põe aí. Você é louco, Benjamin. Falou de seis? Você falou a sexta opção? Aqui é Palmeiras. Ai, nós! Aê, Jojo! O corintiano tá de ressaca. É nós, velho. Acho que o corintiano tá ligando agora no programa. O corintiano tá bêbado, jogado em qualquer lugar, na sarjeta, velho. Corinthians tá comemorando o título. Que Corinthians? Quer saber de Corinthians? Vai pra inferno, você. Mas nós, velho. Fica contando migalha, velho. Vocês contam migalha aí pra tentar matar a fome. Galinha. Que é? Contando o quê? Vocês estão contando migalha pra tentar matar a fome. Que migalha? Vocês, Copa do Brasil, essas coisas aí. Agora não vale nada. Mano, eu vou dizer uma coisa pra você. Escuta aqui, ó, vovó. Eu já tô na Libertadores, eu tô no avião já. Esse título vai ofuscar esse negócio do problema da gente. Você vai ver. Escuta o que eu tô falando. Vai ofuscar os caras. Galinha, cuidado na Libertadores pra vocês. O Santos tirou vocês. O Santos arrancou vocês. O Corinthians doou a vaga pro Santos. Não. Arrancou a cabeça de vocês. O Corinthians doou a vaga. O Santos arrancou vocês. O foco do Corinthians era campeonato brasileiro. O foco do Corinthians é de dengue. Para de falar bobagem. O Corinthians doou esse título pro Santos, tá? E o Corinthians, amigo, enquanto vocês estão lá no aeroporto, lá o aeromoço tá chamando vocês no alto-falante, velho. O Corinthians já tá na primeira classe lá, sem primeira classe. Primeira classe tá louco. Rumo a Libertadores. Fala aí. Ai, galinha. Vai, sua galinha velha. Ah, com a vovó. Reza mesmo. Pelo contrário. Deixa chegar lá, vocês não passam, não. Pelo contrário. Eu queria que vocês fossem pra não passar da primeira fase. Não passar. Ô, mano, deixa eu falar. Ô, Jojo, o ataque era Caio Mancha e Vinícius sem freio, a gente passou. Olha, não sei não, hein, velho. O Palmeiras que esse time é que o Palmeiras é capaz de reforçar. O Palmeiras, às vezes, vai pra Libertadores, o Paulo Nobre pega o cartão mágico lá e passa no débito. Véio. Ah, vai passar. Falando nisso, viu, Jojo? Foi da vovó. Tá, parece que vai trocar o Alexandre lá pelo Jean do Petense. O Alexandre, o ataque Alexandre do Palmeiras. Pelo Jean, lá do Tapetense. Olha, bom negócio, vovó. E além disso, aquele goleirinho do Havaiano lá, o Wagner. Tá bem era novo aí. É, parece que já tá quase certo. Mas o goleiro lá de Santa Catarina que tá fazendo sucesso é o Muralha, mano. É porque a bola vai mais lá também. Vai nos dois. Mas, e aí, meu velho? Agora tem que virar a mira pro Santos, né, cara? Quarta-feira agora começa, hein? Agora virou a obrigação. Agora nós vamos ter que mostrar que é o Palmeiras a verdade, viu? É, mas tá... Eu queria vestir a camisa do Palmeiras, mostrar pra aqueles caras lá que tá lá dentro vestindo aquela camisa, o tanto de importância que tem aquela camisa. De ir pra cima, de fazer um joguinho lá na Vila fechado, um joguinho no 4-4-2 bem básico mesmo, tentar sair de lá com empate e mostrar... E tentar resolver aqui. Não, concordo, tem que fazer assim mesmo. Mas escalaria três volantes, Norberto? Eu escalaria. Eu escalaria três volantes. Eu sairia do esquema, mas ele não vai sair do esquema dele, não. Ô, Norberto. É, o Norberto aí. Fala, Norberto. Ô, Norberto Anderson. Norberto. Ô, vem cá. Cá entre nós, hein? Cá entre nós. Mas você não ficou um pouquinho animado, não, em ver que o Santos tá indo mal nos últimos jogos? Pô, eu achei que pro Palmeiras foi bem louco essa parada assim, viu? Porque olha, time que... Agora o técnico também tem que usar isso daí pra... Se tiver base desses últimos jogos que o Palmeiras jogou, também não tá servindo de nada essa parada. Era melhor já ter jogado, então. Não, mas é que o Palmeiras já não ia bem. Se tem um time que tá indo mal, não é Santos, não é Palmeiras, não. Não, você não entendeu. Não, eu entendi. Time que tá indo mal, que toma de meia dúzia. Porque o Palmeiras, é, mas tá no G4. Porra. Né? Por enquanto. Por enquanto. Tá no G4. Ainda 56 é mais que 55. Por enquanto. Ainda, é. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o Palmeiras, ele já vinha mal. O Santos vinha triturando todo mundo. Mas tá com as reservas. É, isso que é, não é o time dos caras, tá sombra. Mas você tá fazendo duas comparações. Você tá fazendo a comparação do Santos no brasileiro, que continua e sempre deixou de ganhar fora. Contra o Flamengo foi o time reserva que jogou? Quê? Alguns desfalques só. Os caras que estavam na seleção. Quem? O Lucas Lima. Lucas Lima e o Ricardo Oliveira. Ricardo Oliveira. Lucas Lima. Jogou contra o Flamengo? Quê? Eu não tenho informação. Opa! Jogou? Ô! Oh. Jogou, então só o Lucas Lima. Tá bom. Entrou em campo, vai. Lucas tá bom. Lima, sombra. Tá bom, entrou em campo. Vai. Mas o Lucas Lima faz falta pra caramba. Pô. Olha, mas vamos falar sério aqui, gente. Imagina. Pera só, o Santos não perdeu, né? A verdade é a sombra. A verdade é uma só. E outra coisa, sombra, é brasileiro. No brasileiro, em nenhum jogo... O Santos no brasileiro, acho que só ganhou uma partida fora, pô. Para. E outra. O bem da verdade, vamos lá. O Palmeiras... Arrancou todo, tirou o pé do brasileiro, o que eu acho errado. E o Santos também relaxou. Há muito mais tempo que o Santos. O Santos até veio numa toada um pouquinho. Foi naquele contra o Sport, né, Dudu? Foi a grande bobagem do Palmeiras. Foi aquele contra o Sport no Pacaembu. Eu acho, não pode, cara, não pode. Que declarou que ia fazer, que ia tirar o pé e tirou mesmo. E tirou, cara, tirou o pé. Então ali já acabou o brasileiro pro Palmeiras. pensou só numa competição. Copa do Brasil. O Santos ainda puro. Olha, o Santos tem um ponto só, né? O Santos tem chance ainda de dois jogos, ainda tá vivo. A quarta vaga. E sabe onde é que tá o erro? O que eu acho, gente, que vai ser difícil, porque como é o jogo esse domingo agora, Palmeiras e Santos, juro, eu tenho quase certeza que vão jogar com o time em reserva. Mas lógico que vão. Agora, claro, não sei quem é o adversário do Santos nesse meio aí. O Vasco. É o Vasco. Pega o Vasco. É, então, eu acho que o Santos. Acho que o Vasco vai ganhar. Eu acho que, honestamente, eu acho que o Vasco na casa dele vai ganhar. Ele precisa ganhar e vai ganhar. Vai ganhar do Santos lá. E eu acho que o Curitiba talvez até vença o Palmeiras aqui. O Palmeiras não vai, não quer saber mais do campeonato. O Palmeiras não cai, não acontece nada. O Palmeiras e Santos focaram na Copa do Brasil, que eu acho errado, juro por Deus, acho errado. Acho que você tem. Jogo de quarta e domingo, você tem que jogar todos os titulares, cara. Agora, sabe o que ficou? Você tem duas competições. Sabe onde que ficou o erro nisso? Porque dá uma conotação, tanto para Santos como para Palmeiras. O Santos disse que entrou aqui antes. E o Palmeiras que entrou agora, com o mesmo discurso. Vencer a Copa do Brasil é obrigação. Só que aí e que só tá. Um vence, cara. Só tem é um uma que vai final, ganhar. Os dois estão na final com méritos. E de repente você, com esse discurso, ó, ganhar é obrigação. Ofusca com alguém vai se arrepender disso. Ofusca com dúvida disso. Que vai se arrepender. Esse negócio, esse negócio de você abdicar. Talvez não, talvez. Você aumenta muito a responsabilidade, cara. Torcedor vai gritar lá, Copa do Brasil, obrigação. É, lógico. Porque se você, por exemplo, o Corinthians ganhou o brasileiro, ok. Agora, se o Palmeiras não ganhar, ou o Santos não ganhar, óbvio, um dos dois não vai ganhar, mas, então, mas a casa chance, vai cair. A chance do Santos ainda tem uma chance de chegar. Não, é bobagem. Porque, por exemplo, eu não lembro agora. O Santos pega o Vasco agora. Não, eu acho que talvez perca. O próximo jogo aí. É o Vasco. Mas se, de repente, São Paulo, que vem de uma traulitada do Corinthians e pega o Figueirense, de repente o Figueirense tá precisando ganhar. Figueirense precisa ganhar. O São Paulo tá totalmente abalado, né? Ou não, né? Mas eu acho que sim. E aí pode perder também, eu não sei o Inter, porque o Inter que é o que tá disputando. O Inter fora. O Inter encostou no e vai pegar o Fluminense. Lá em Flu. Não, o Fluminense o Flu abriu mão, Fluminense, né? Eu acho que se o Inter vencer esse jogo aí. O resultado dele vai depender muito desse primeiro jogo, né? Exato. A gente tá falando no começo do programa, ele vai depender muito desse primeiro jogo aí. Sim, é o primeiro jogo, e eu acho que não é só o Santos. O Palmeiras é Copa do Brasil, e Copa do Brasil é acabou. O Palmeiras só sobrou Copa do Brasil. O Santos ainda, por incrível que pareça, ainda tem. Sim, ainda. Respira. Mas respira, o Palmeiras abriu mão cedo. Respira. Palmeiras abriu mão cedo muito do campeonato. Muito cedo, muito cedo, que a chegada, falei pro Benjamin aqui. Começa contra o esporte, não sim, podia contra o esporte. Time reserva contra o esporte. Jamais podia. Ô, velho, falando a mesma coisa. Mas nessa aí quem errou... Mas eu venho falando faz tempo, mas nessa, gente. Pra mim, quem errou foi o presidente Santos. Porque quem sugeriu que jogasse a final pro dia 25 e pro dia 2 de dezembro foi o presidente Santos. Por que errou? O Paulo, por que errou? Porque o Santos tava no embalo. Vamos supor, presta atenção, vamos supor, aqui é tudo suposição. Vamos supor que... Mas é até um mês de intervalo de um jogo para o outro. O primeiro era no começo de novembro e o outro é a só. Mas o Santos podia golear já o primeiro. Na Vila, ou não, né? O jogo... O Santos estava embalado. O jogo na Vila... Ah, mas o Santos está embalado e vai golear, né? O jogo na Vila, o Santos embalado... Mas quebra o ritmo, Benji. Porque é um mês praticamente de intervalo de um jogo para o outro. Eu acho que ele tá falando. O Santos que estava no embalo, os últimos dois jogos, tirou o pé. O Santos não marca gol mais. O Santos dá aquela relaxada. Essa parada para mim... Era só minuto. Foi ontem. Essa parada para mim, por enquanto, na teoria, foi melhor para o Palmeiras. Fala aí, meu velho. Ele tá mal porque empata o Flamengo 0-0, é isso? Só um minuto, deixa ele falar, gente. Fala, velho. O que eu vejo é assim, o Palmeiras não podia ter entrado com o time reserva contra o Sport. Ali já azedou, já tirou. Quer que eu te fale uma coisa? Era pra ter azedado antes. É que a gente não lembra, gente não é. Contra o Avaí, o Palmeiras jogou com o time reserva lá. É que o Palmeiras reserva ganhou do Avaí lá. Mas já tinha azedado antes. E não jogou bem contra o Cruzeiro. E aí o que aconteceu? Ali, em Portugal, aquele jogo contra o Avaí, foi um jogo que os caras falaram, ganhamos com o time reserva. Vamos demeter o reserva, porque de repente ganha de novo. Sabe assim? E aí acabou de complicar mesmo, contra o Sport. Mas o que eu acho, Dodô, é o negócio seguinte, o Marcelo, ele deu uma perdida, depois que ele perdeu duas, três peças ali, ele se perdeu mesmo no meio dos caras ali, viu, meu? Ele perdeu um pouco a mão da coisa. Concordo, hein? Mas eu acho que o Marcelo é um cara, o que eu acho, é todo treinador de futebol, todos eles, têm suas convicções. Sim. E, mano, é incrível, todo treinador, ele dificilmente muda suas convicções. Por exemplo, o Marcelo... Vai mudar agora em novembro? Então, ele tem na convicção, a convicção dele, Regê, é esse maldito 4-2-3-1. Né? O 4-2-3, sempre. Ele pode tirar um jogador ou outro, mas essa formação sempre é a mesma. É verdade. Muda um jogador. Porque deu certo no Cruzeiro, ele acha que vai dar certo em todo o clube. Mesmo que ele improvise, ele continua. E o Palmeiras tem elenco pra mudar a configuração do time. É isso que eu tô falando. Tem elenco pra mudar a configuração dele. Por exemplo, contra o Santos agora, eu jamais faria essa configuração. Eu mudaria. Eu meteria três. Eu meto três. Olha aqui, ó. Meto três volantes. Ou eu coloco, por exemplo, ô Portuga, dois zagueiros e um terceiro, que é o Natan, como se fosse aquele primeiro volante. Como fazia o. O Felipão. O Henrique. Exato. Mancha. Você mete três pra você ajudar a zaga. E mete. Treinador. Porque aí você mete isso, ou três zagueiros e dois volantes, ou dois zagueiros e três volantes. E joga dois caras enfiados com velocidade. Gabriel aberto. E Dudu, abertos. Pra pegar o time está do Santos com... no contra-ataque. Está com o Lucas Porque Carro. O time do Santos, a defesa, o RG mesmo falou. Não é tão confiável assim. A nossa é pior ainda. Só que assim, se a defesa é tão ruim e não é confiável do Palmeiras, tem que você abastecer a defesa. Então deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que você acha de jogar assim, ó? Ó, o zagueiro normal, tá bom. Aí... Tem o Vitor e o Jackson, é, sim, tá? É, aí o Elvídio, a lateral e o Lucas. Tudo bem, tá. É isso aí. Aí joga a Frouxa, Matheus Salles, Zé Roberto e Rabinho. Aí já não atacantes. É, não é, porque o Zé Roberto e o... O Zé cobre a esquerda. É, mas não cobre, vô. Cobre, mas não cobre. Mas é que aí não vai ser... Ele é mais meia. Agora, a Sombra... Eu já faço uma coisa, eu já meto três volantes. É o Arouca, Amaral, Thiago Salles. Matheus Salles. E mete um cara de meia. O Zé Roberto, por exemplo. Deixa o Zé Roberto de meia. Agora deixa eu fazer uma... Ou o Robinho. E você joga Dudu aberto de um lado e o Gabriel do outro, porra. Acabou. Agora, e se de repente não deu certo, vovó, você pode voltar no esquema anterior. Lucas você tira Barro. O Arouca e põe outro cara. Não, tira o Amaral, põe o Lucas Barro. Põe o Robinho, põe o Lucas Barro, põe qualquer um. Vou te fazer uma pergunta pra você, Sombra. Na pra tua, mim? É, na tua avaliação, qual o time tá pior? O time que nas últimas cinco rodadas perdeu três e empatou duas, ou o time que nas últimas cinco rodadas... Perdeu uma, empatou três e ganhou uma. É diferente, RG. Não. Não, tô fazendo a pergunta. Tô fazendo a pergunta pro Sombra. Não, peraí. Primeiro que há inverdades nesses dados. Por quê? Porque nas últimas cinco, o Palmeiras perdeu três e empatou duas. É, foi o que eu acabei de te perguntar. Não, você ainda tinha falado outra coisa. Bom, e o Santos, ele ganhou uma, empatou três e perdeu uma. Cátio, foi a pergunta que eu te fiz. Cátio, porra. Tá louco? Cátio, porra. Eu perguntei pra você, na sua avaliação, qual o melhor time? O que perdeu? Olha a pergunta que eu te fiz. O que perdeu duas e o que perdeu três e empatou duas, ou o que empatou três, ganhou uma e perdeu uma? São as últimas cinco rodadas. São as últimas cinco rodadas entre Santos e Palmeiras no brasileiro. O que não tem nada a ver com Copa. Pois é, mas é, não, mas ele insistiu. Tá pra ti. Não é pra ti. Ele não pode estar falando pra ti. Olha aqui, ó. Mas não pode. Doutor, traduz o que o RG falou que eu não entendi. Eu preferiria, se fosse o meu time, que viesse, mesmo sendo outra competição, que viesse num embalo de vitórias e com futebol bom. Eu preferia dessa maneira. Só que o que acontece... Mas na competição da Copa do Brasil, tanto Santos quanto Palmeiras estão indo. Mas aí mas é que para, tá... zera tudo. Mas aí, porra. Pera só um minuto, só um minuto. Só um minuto. Aqui, ó. É, não adianta ter essa configuração que vocês falaram de três derrotas e dois empates, ou uma vitória. Pera só um minuto. Não, isso não vale nada. Portuga, deixa eu dar pera só um minuto. Isso não vale nada. Pra mim, não vale nada. O que vale é retrospecto da Copa do Brasil. Copa do Brasil é Copa do Brasil. Campeonato Brasileiro é Campeonato Brasileiro. É verdade. Então, assim, quem foram os adversários do Santos, como é que foi os jogos? E quem foram os adversários do Palmeiras, como é que foram os jogos? Como é que foi a vitória? É isso que vale. Porque nesse momento, não adianta, às vezes, acontece até do Sombra falar o que ele disse. O time vem bem no Campeonato Brasileiro, vem numa toada legal, tá jogando bem. Mas aí chega num lugar na Copa do Brasil, que é mata-mata, ele não vai bem. E aí, o que adiantou? Treme. Jogou bem tudo, mas lá um jogo que ele fez errado, acabou. Prefiro porque, vir assim, embalado de bom futebol e vitória. Não tem dúvida. Eu prefiro. Eu só prefiro. Que não adianta vir embalado de vitórias e fazer um jogo... Um jogo caiu. Você vê o time dele joga mal e perde goleada. Olha o Vini, fala. Deixa ele falar, fala. Ô, Domenico, final é final, meu. Final é vitória. Cara. É, o jogador todo mundo quer vencer. É, não tem conversa. E vice-versa. Palmeiras se deu bem demais com esse adiamento aí. Claro que deu. Graças a Deus. Agora, esse comentário, Jojo, uma coisa dos três... Ô, Jojo, três volantes pode ser bom? Que libera os laterais, isso é verdade. Não tenha dúvida. Isso sim. Você ajuda a abastecer o ataque. Você tem que pensar numa maneira de jogar contra o Santos lá. Você tá jogando fora de casa. Mas quem vai de lateral? O Egídio. Não, Vitor e o Lucha. Dois alas mesmo. Não tem problema nenhum. E o Zé Roberto de lateral? Não, pode ser. Pode pôr o Zé Roberto ou o Egídio. Não tem problema. Eu, com três volantes, eu meto os dois alas. Pra mim, eu entraria com o Zé Roberto na lateral. Aí. Pelo amor de Deus, aí. Vai dar pra correr o jogo inteiro. Aí não vai dar. Vocês vão matar o velhinho de tanto correr. Eu acho melhor vocês se reunirem, certo. Fazerem um congresso técnico e definir a equipe. É melhor. Eu não quero. Olha, me põe de goleiro, mas não põe na lateral. Pelo amor de Deus. Vocês estão sendo injustos com o Zé Roberto. Ele jogou na lateral esquerda em alguns jogos, foi muito bem. Vocês estão sendo injustos. Acho que não dá, né? Mas quem vai jogar no Santos lá, o Vitor Ferraz? Com três volantes. Três volantes, sim. Bem protegido, talvez. Não importa quem seja o lateral. Pode ser o Egídio, pode ser o Zé Alberto. Já imaginou o Gabigol em cima dele? Posso? Eu não consigo falar. Já imaginou o Gabigol em cima do cara? Não consigo falar, é incrível. Se você tem três volantes, não importa quem seja o lateral, gente. Não importa. Pode ser o Zé Alberto, pode ser o Egídio. Se eles subirem, vai ter um cara pra cobrir ali, cara. Porra, isso é matemática do futebol. Você tem três zagueiros, cada um de um lado, pra cobrir um lado. Se o cara sobe de um lado, tem o volante que vai cobrir esse lado. Porra, é tão fácil. Futebol é assim, cara. Não é tão difícil. Mas assim. Acho que o Zé Roberto hoje, Domenico, ele rende mais jogando na meia. Mas eu colocaria ele de meia. Ele é o nosso meia. O Zé Roberto na lateral hoje não... Eu punha ele de meia. E outra, hein? E outra? Eu colocaria e o Egídio na lateral. Quando está com a bola, você tem dois jogadores que servem pra você ajudar o ataque, abastecer. A Arouca, que sabe passar. E você tem o Zé Roberto. Pra defender, o Zé Roberto também defende. Então ele volta como volante. Aí você fica com quatro volantes. Bicho! Não tem o que falar. Você falou falar. Sem parar ou sem desligar isso aí, velho? É, termina daqui a pouco a gente, conclui. Tá bom. Manda seu abraço, né, velho? Vamos lá. Manda abraço aí. Queria mandar um abraço aí pra rapaziada do Internacional do Moinho Velho. Não sei se o Portuga conhece, o pessoal que jogou lá. Ah, conhece. Aí. Mesmo que eu conheça, ele vai falar que conhece. Não, eu não jogava. Jogou lá, ele jogou lá. Jogou lá. Ele era fiote. Ele conheceu o Tonhão Pé de Mesa, era amigão dele. Eu não jogava campo. Porra, o suvaco cheiroso era amigo dele. É. Suvaco de cobra. O Portuga é o cara da várzea. Ele é a própria várzea. Isso! É o cara da várzea que tem medo de abelha. Um abraço, Anderson. Valeu, cara. Esse foi o momento. Esse não. Está sendo o momento sem parar. Sem parar no Estádio 97. Três ouvintes na sequência. Viajou? Quer compartilhar uma imagem bacana? Marque suas fotos com a hashtag Sem Parar Oficial. É, e a partir de dezembro, momento sem parar também no Energia na Veia, logo de manhã, hein? Muito bem, vamos lá. Vai mais um ouvinte. Que legal. Alô. Alô. Opa, quem fala? Aqui é o Clóvis. Ô, Clóvis, tudo bom? Ô, meu cunhado, Clóvis Tonioli. Aquele Clóvis Bornai, velho. Morreu. Faz tempo, morreu. Clóvis Bognight. E o Clóvis, do Daicoval do banco? Sempre vinha aqui. Ah, o Clóvis tá nativo aí, pô. Em banco e o Pazini. Cadê o Pazini? O Pazini tá aí. Pazini é meu vizinho. O Pazini é meu vizinho. Você encontra ele? Ele tem escrito. Encontro ele várias vezes. Ah, que filho, então ele não é mais meu vizinho. Você pede açúcar pra ele? Gente fina, o Pazini. É pra caramba. Ô, manda o nome completo, vamos lá. Mudou, eu nem sabia. É Clóvis da Silva Rosa. Rosa, e quantos anos? 38. 38 também, hein, RG? Caramba, hein? Ô, Dodô, ainda existe? O quê? É aquela pasta de dente com Clóvis Fila. Sensacional! Salvou a hora, hein? Salvou a hora. Essa quis dizer clorofila? É o que eu falei. Clóvis Fila? Um abraço pro Neguitão, presidente da Vai-Vai, que falou que a reunião tinha cheiro de clorofila. Ai, e eu não sei o que é cheiro de clorofila. Outro dia, grande Neguitão. O dente, por favor. Ó, a galera que for confeccionar ou fazer alguma pasta de dente, pasta de dente tem que ser aquela sabor menta. Onde é que fez esse negócio de morango, velho? As pastas, outro dia eu fiz com o Valdente com a pasta. Ah, molecadinha morango, gosta. Nossa, molecadinha gosta de morango. Horrível, a criança sabor, gosta. Essa, criança. Sabor você bolango. Você já comeu pasta, amor? Bastante. Aliás, o que você não comeu? Eu comi parede. Ai, lá vem aquelas histórias. Não vem aquelas histórias mentirosas. Eu cavucava a parede pra comer. Não, você vai me dizer agora que você era que nem o cara lá do Em Busca da Liberdade, cavando a parede, não tinha onde botar comia, a terra. Diferente. Você comia a terra da parede. Eu comia. É que ele morava numa casa de doce, aí a parede era feita. Eu tinha lombriga, gente. Eu tinha lombriga, velho. E quando falava em pasta... Ninguém teve lombriga aqui. O que eu falo? Aqui lombriga. Você nunca teve lombriga? Com certeza, ele tinha. urina, ele não tinha quer a tua mãe colocou um remedinho, né, ali pra puxar a lombriga? Não. Ele tinha bicha na barriga? Ele se mexer assim? Não, não. Não? Não. É, ah, então só eu tive aqui. É, aí o moto a lombriga morreu, você puxa ela assim, ela fica mexendo. Mas tinha bicha na barriga, você acha que não era lombriga? Não era lombriga. Acho que não. Tiraram outra coisa aí, moto. Você me tirou. Acho que era maior. Quem é que já se queimou? Quem é que já se queimou e passou pasta de dente na cabeça? O Breno. Tudo aconteceu com o moto. Ué, velho, eu venho de origem pobre. Ah, eu venci na vida, mas eu venho de origem pobre. O que você tinha na barriga? Você tinha. Era bicha na barriga? Chupa mundo. Tá okay? Eu nasci no morro, eu sou da Paulista. Que foi Bolsonaro? Ah, ele tinha bicha na barriga, tá ok? Olha, se eu fosse seu pai, eu daria soco na sua barriga, tá ok? Pedrada na barriga. Não pode, você é o melhor remédio contra a bicha. Sou reacionário. Olha, eu sou não. Muito pelo contrário, eu sou a favor de ajudar pessoas que têm problema com o moto. Você contrataria o moto, o deputado, para ser seu... Assessor lá no escritório? Com certeza. No gabinete? Ah, eu me matava. Eu deixaria ele enjaulado na sala do lado, tá ok? Pra trabalhar com calma, tá ok? Uma vez por semana ia comer. Não prolonga, muda tá okay? O papo. Fala de outra pessoa, mas não fala de mim. Vai. Qual que é o bairro que você mora aí, velho? Da náusea. Agora eu quero ver se o Dom é bom mesmo, hein? É só não inventar nome. Sem despertar. Aqui é o Parque Doroteia. Ó, Parque Doroteia. Doroteia. Eu vou dizer uma coisa. Doroteia. Acertou. Quero. Eu vou dizer um negócio pra você. É a primeira vez que liga alguém do Jardim Doroteia. Olha. E é na Zona Sul. É na Zona Sul. Perto da pedreira, ali perto de pedreira. Vai pro tornozelo. Pega o tornozelo lá. Oi? E o cotovelo irmão, você também. Você é bom, hein, bicho? Eu sou bom. É. Você bom, é bom. Bom eu não outro sou. Eu sou um amigo nosso aí do Guacuri. E na hora que você acertou, eu falei, ele vai acertar o Doroteia também. Eu sou Oda, não e sou você bom. Acreditou nisso? Oda. Eu sou Oda. Não, o menino aí é bom, tem que dar. Eu sou menino, velho. Tô... menino, esse menino já tá com quase 50, cabelinho de menino. Menino do beiço de ouro. Eu vou te falar, todo momento, hoje, específico, hoje, tão zen. Hoje? Tão zen. Por que hoje? Não entendo isso. Ou eu tô muito louco, ou eu tô muito zen, porque eu tô vendo a Jenny Joplin aqui. Hã? Tô vendo Janis Joplin. Quem Janis Joplin? Nossa, é mesmo? Meu, também tô vendo, meu, hein? Então, ou eu tô pra lá... Hélio Melli mesmo, né? Por algum motivo... Gente do céu, é verdade, cara. Ou eu morri, não sei, mas tô vendo Janis. Deixa eu cantar minha Mercedes. E olha que eu já vi Janis, aí eu tô olhando ela. Só que um pouquinho maior, né, velho? Então você tá vendo duas, né? Só que ela é maior, né? Ô, Benja, você vê ali também o Kurt Cobain também, meu? Eu vi o Barba Papa lá. Qual o cara daquele Sombra. Filme? Oi, você oi. Que só toma todinho e Nescau morno. Vai, Mercedes Benz. Essa é boa. Ó, tem o cara da Espera do Milagre ali também, ó. Ó, da Espera do Milagre ali. Essa ouvinte que veio nos visitar, ela é impressionantemente parecida com Janis Joplin. Vou tirar a foto. Inclusive... com um adereço na cabeça que faz lembrar adereço, todo aquele movimento. É. Então, eu tô no momento, falei, hoje é segunda-feira. Ela tá tristinha assim porque ela é São Paulina. Segunda-feira eu tô caretaço, nada, dia de trampo. Tô aqui faz uma meia hora olhando e falei assim, gente, morri. Mas se vier... Tô vendo a Janis, cara. Você não tá vendo o Jimi Hendrix também não, né? Hein? É o guitarrista ali? Eu não tenho certeza que é o contrário. Olha lá a Espera do Milagre, tá olha lá. Olha aqui, chegou. A Espera do Milagre ali, olha lá. Olha acabou aí, de chegar o champion ali, ó. A Espera do Milagre, comigo. Meu ratinho. Vamos tirar uma foto? Eu vou tirar uma foto. Não, mas ela mas também está viajando, né, Mel? E a Joplin, mãe de duas, gente. O nosso só aqui, RG. Ganhou o dia, hein? A Nanda ganhou o dia hoje, hein, Nanda? Time, que time você torce, Clóvis? Domênico, opa. Sobe o hino do palestra mais lindo do opa. Mundo. Aí, futuro, e o Cazzo? Chupa aí, mano. É nóis. Opa, galinha. Nóis, tá chegando a hora, pô. Palestra mais lindo do mundo mesmo, tá porque só tem hora, dois. Domênico. Tá chegando a hora. Ô, Domênico, eu quero saber opa. Desse ouvinte olha se você é primo do Marcos Vinícius Abestado. Sou eu mesmo, Marcos Vinícius de Oliveira. Tem que mandar um abraço que é outro doente. Igual não, eu. Ele mandou você bater no peito e falar que o Cleito Xavier é grande. Você não gosta dele? Rapaz, o cara tá devendo demais aí. Desde a primeira passagem que ele teve pelo Palmeiras, ele tá devendo demais. Eu sempre desconfiei do Cleito Xavier. Ele, na primeira passagem de 2009... Foi bem. Foi muita fumaça pra pouco fogo e dessa vez não teve nem fumaça, bicho. O cara não gosta do cara. A primeira vez foi muita fumaça. Foi bem na primeira. Ora, se ele foi bem, estão louco? Não, ou ele foi louco? Bem, mas ele não foi o que estava prometendo. Como não? Pelo ele contrário, chegou, ele veio de aposta. Ele chegou no Palmeiras com status de craque. Não, e não, ele deixou não. Muito a desejar. Ele era do Figueirense, Norberto. Ele nem era do Figueirense. E é vindo do Inter, tinha jogado mal no Inter. Quando ele chegou no Palmeiras, foi aquele alvoroço no Palmeiras, o Cleito Xavier, Cleito Xavier. E, infelizmente, ele não rendeu o que precisava render daquela primeira vez já. Ele já saiu do Palmeiras, eu vi vários jogos no Parque Antártica com ele, e ele já saiu do Palmeiras aí, pelo menos da minha parte, com bastante desconfiança. É, ele não gosta. Você não gosta dele. Quando não gosta, não gosta. Não tem problema. E quando ele voltou agora no começo do ano... Não, e nada contra a pessoa. Não, é o futebol, velho. Mas quando ele voltou agora no começo do ano... Eu não falei nada, todo mundo fez um alarde danado, inclusive esse meu primo Martinis. E tá aí, meu. O menino não jogou nada, o Cleiton Xavier não jogou nada. E mesmo quando não tava machucado, entendeu? Entregou o ouro contra o Cruzeiro lá no Mineirão. Aquele jogo a gente tava muito bem naquele jogo, podia ter ganhado, entendeu? E ah, esse jogo é verdade. Bastante, né? Ficou jogo, devendo bastante o Cleiton Xavier. Ele, o Palmeiras empatou a um, ele entrou e perdeu a bola... Ele entregou a bola no meio do campo e o Cruzeiro marcou o segundo gol. Será que quando ele chega no CT o jogador reconhece ele? É tanto tempo sem jogar? Olha, é... Um ano sem jogar, um ano enrolando o Palmeiras. Gente, olha aqui. Impressionante. O Palmeiras tem que pensar o seguinte. O Palmeiras, nós estamos falando de um jogador que não vai jogar, um jogador que já não vai jogar mais o ano. Um jogador que só vai ser preparado pro ano que vem. E olha lá. Esqueçamos. Ele vai recuperado esqueçamos. Agora para esses jogos da Copa do Brasil? Mas não vai entrar na final. Não dá pra entrar, mano. Não dá pra entrar na final. Não, tem desespero? Não, tem desespero. Só se for no desespero aí, faz um gol, a bola bate nele. Ele não tá nem treinando, João. Não dá. Então não dá. Não dá pra você tirar. Não dá pra pensar nele agora. A posição do Cleiton hoje, você vai tirar quem? O Robinho ou o Zé Roberto? Você não vai tirar um dos dois pra pôr ele. Não dá pra pôr. E o Dudu pode jogar a não ser que, no meio. A não ser que machuque todos os meias que o Palmeiras tem. Esquece. Não dá. Esquece. Pô, ele. Esquece. Vamos esquecer ele. Pode... Ele é pro ano que vem. Eu só discordo um pouquinho com relação quando você disse que quando ele vem como craque e tal. Não venho. Ele veio como um jogador que no alguns clubes... Ano, de 2015? Não, a outra primeira vez. A primeira alguns vez clubes... ele já veio com o status de grande promessa pro Palmeiras. Isso não é verdade, bicho. Não. Hein? É um jogador que vira o Figueirense. É promessa. Como grande promessa pro Palmeiras. Não rendeu o que precisava render. Não, eu acho que... Rendeu. Não vou falar que quem não. Quem que é o cara? Cleiton Xavier. Oh, o Cleiton Xavier fez um gol. Ele veio como o Palmeiras promessa. Estava... O Palmeiras estava... Olha aqui, ó. Em 2008. Eu vou refrescar então a memória. O Cleiton Xavier. Eu lembro. O Palmeiras estava eliminado aos 43 do segundo tempo. Contra o Colo-Colo lá na casa dos caras. Tava sendo eliminado com, acho que 0-0. Isso. Ele meteu um petardo lá do meio da rua que mandou no ângulo e classificou o Palmeiras. Então, assim, existem algumas coisas que o torcedor às vezes esquece. Tem não esquece não, Domênico. Mas não pode falar. Ele foi tão bem, ele foi tão bem que foi vendido. Mas todo mundo queria, hein? Todo mundo queria. Olha, o Clóvis, acontece coisas... Todo mundo queria o Cleiton Xavier. Ô, Clóvis, tem coisas no futebol que eu não costumo culpar dirigente. Sabe por quê? Tem jogador que tem todos os parâmetros, todas as circunstâncias para você dizer que não deveria querê-lo. E o cara chega e joga bem. Eu vou te dar dois exemplos. Nenê e Ricardo Oliveira. Dois jogadores que estavam no mundo árabe. Ninguém queria. Que ficaram aí pipocando. É. Ficaram aí se oferecendo. Parece que não quis o Ricardo. É. Bom, não vamos nem entrar no mérito, quem não quis. Vamos dizer que assim, o Nenê quem quis foi o Vasco. Muita gente não quis. E o Santos pegou o Ricardo Oliveira para um contrato só até o Campeonato Paulista. 50 mil reais por mês. E ganhando exatamente. 50 conto, ou seja... E o pegou, Ricardo abraçou a história também. Pegou duvidando pra cacete. Aí você pega outros jogadores que você fala, não é o mercado árabe, vem até dizer de um mercado melhor. E não corresponde. Então é muito complicado, isso varia de jogador para jogador, isso varia de momento físico, para saber clinicamente como que tá o jogador. Às vezes o cara tá até jogando, mas aí o cara... Olha, eu vou te falar, o Renato Augusto veio, tava no Leverkusen, não é isso, mano? Tava lá. Tava mal no Leverkusen. Nunca jogava. Não jogava, ele tem um bom começo no Leverkusen, mas aí nos últimos 2 anos, se eu não me engano, ele... Mas não estava legal, não estava participando tanto. Veio pro Corinthians, ficou um tempão machucado e não produzia. Foi mal no começo. Aí progrediu. Então, por isso hoje... Tá tratando ele. Hã? Corinthians estava tratando ele. Tinha um médium lá fazendo... Chico Xavier. Fazendo um trabalho lá para que ele se curasse. Então, olha, tem aquele jogador que você contrata e não vai dar em nada, como é o caso do Bruno Cheddar, ou melhor, do Bruno César, quando veio. Veio do mundo árabe e para lá voltou. E também, quando veio, o palmeirense ficou empolgadíssimo. Achou legal. O Cleiton Xavier, gente, quando ele veio pro Palmeiras, o que eu li de São Paulino falando, diretoria burra, não pegou o Cleiton Xavier, tava aí, o Muricy era o técnico, ele gosta do cara, não sei o que lá, perdeu a chance. E hoje, fazendo uma análise aí de curto e médio prazo, não é um sucesso, o Cleiton Xavier é uma decepção. Mas é difícil você acertar a medida exata. Tem jogador que vem, corresponde. Tem jogador que você não espera nada, o cara vai dar certo. Tem jogador que você espera muito, vem, não acontece porcaria nenhuma. E tem até o caso daqueles que chegam, não dá nada, mas um tempinho depois acaba virando, que é o caso do Renato Augusto, candidato a melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Sim. Oh, mano, sinceramente, eu sei que você é fanfarrão tudo, mas antes de mais nada, você é um cara extremamente racional. Muito obrigado. Muito mais racional que o Domênico e o RG. Eu? Muito obrigado. Que eu? Muito mais racional. Louco. Baseado, hein? Não sei onde você tá baseando isso aí. É, baseado. Fala a verdade. O Renato Augusto não era um jogador que tava num contexto meio Cleiton Xavier quando chegou? Totalmente comprometido. Tanto é, o que difere um do outro, Sombra, é que o Renato Augusto ele não foi contratado para ser o salvador da pátria. Todo mundo sabia a real condição do Renato Augusto. Era um jogador que vivia lesionado no Bayern, todo mundo falou, pode ser que dê certo, é diferente. Agora, o Cleiton Xavier era um cara que tinha marcado história no Palmeiras na primeira passagem, ele tinha ido bem, e quando ele foi contratado, ele veio com o status de craque pra resolver o problema do Palmeiras. É diferente a situação. Substituiu o Valdívia. Não, mas eu não acredito que você já resolveu o problema, porque pra resolver o problema... A torcida do Palmeiras depositava uma esperança muito grande no Cleiton Xavier. Mas foi contratado o Dudu, foi contratado o Arouca... Mas é que tá, Sombral, o que difere um do outro aí nesse caso é a diferença do Cleiton Xavier pro Dudu e pro Arouca. É que o Dudu chegou no Palmeiras para marcar a história. O Cleiton Xavier já tinha escrito a dele. Por mais, não tô comparando a história do Cleiton Xavier... Ele veio pro lugar do Valdívia, né? Então, não tô comparando a história do Cleiton Xavier com a do Evair e Edmundo. O que eu digo escrever a história é que o Cleiton Xavier, na primeira passagem dele, ele foi passagem. Bem. Tanto é que a torcida do Palmeiras aclamava o Cleiton Xavier. Vocês concordam que... O Paulo Nobre trouxe aí no calor da emoção. Vocês concordam que... Pediu o cara além de tentar ser o mais competente possível quando você contrata o jogador, mas também rola um negócio um pouco de sorte... Também, claro que é. Lógico. Uma contratação, assim como qualquer outro negócio, Sombra, envolve o risco. Por mais que você possa trazer, talvez, aí o Tevez hoje, você fala, pô, vou trazer o Tevez. No primeiro treino lá, ele pode dar uma dividida e quebrar a perna. Foi campeão, né? E tem a coisa da aposta. Chance de erro. Bicampeão no Boca. Tem a coisa da aposta também. O Palmeiras apostou em quem? No Wesley. Aí o São Paulo foi e falou, não, eu vou apostar no Wesley. O São Paulo não apostou. Foi uma coisa pessoal. Foi uma picuinha com o Palmeiras. Infelizmente, isso não foi uma coisa feita pelo São Paulo. Eu sei que foi, mas não foi. E é uma delícia fazer picuinha com o dinheiro dos outros. Ali foi uma coisa pessoal do Aidar. É burrice mesmo. Burrice. Nós estamos discutindo um jogador que não vai... Na melhor das hipóteses. Nós estamos discutindo um jogador que não vai jogar. Então é melhor deixar pra lá o Cleiton. O Cleiton, ano que vem, ele vai jogar no Palmeiras. Esquece o Cleiton. Ele vai jogar. Pode escrever o que eu tô te falando. No ano que vem, o Cleiton vai jogar no Palmeiras. E eu torço porque ele vai jogar. Você vai ver, ele vai jogar. Tomara que jogue. Agora, só que eu sei que foi discutido aí um assunto no convite anterior. E eu não quero mais... Eu sei que o tempo aí tá acabando da ligação... Só falar uma coisa, Dodô. O grande erro do Palmeiras e do Santos foi ter largado o Campeonato Brasileiro antes da hora. Principalmente o Palmeiras, que já largou desde lá do esporte. Ah, então. Que o Palmeiras e o Santos podiam estar agora revezando a quarta e quinta posição e estar os dois garantidos na Libertadores. Estava classificado, com certeza. Estava classificado tranquilo na Libertadores os dois. Ah. Entendeu? Infelizmente, mas essa cultura idiota só tem aqui no Brasil, esse planejamento, véio, que eu não entendo quem é que faz, se é o técnico, se é o presidente, quem é que faz esse planejamento. Alguém é o diretor de futebol. Eu não sei quem é que abre mão, quem é que resolve que vai abrir mão. Ah, eles vêm com aquele discurso aqui, a gente não tem condição. Pra quem é torcedor, que às vezes realmente o Muricy tem razão. Às vezes a gente não sabe o que acontece. Acho que entra, meu. A gente não sabe nem 10% do que acontece no futebol. Mas Dalinha, o Palmeiras e o Santos hoje... Isso é cultural no Brasil. Mas, a quarta e a quinta colocação, tranquilo, na Libertadores. Só fazer uma correção ao que você falou e o Muricy falou. Não sabe nem 10%. Esse ano o São Paulo mostrou pelo menos 20%. E outro detalhe também, né, velhinho? Fica cômodo pra gente. Quando ganha, tem elenco. E quando perde... só tem 11 jogadores. Quer dizer, se mudar alguma coisa, e dançou. Isso, né? Então tem que escolher a competição. Esse é o problema. E o árbitro vai ser o Luiz Flávio de Siqueira, viu, na final. Mas, RG, você não acha que era muito mais fácil manter o que vinha fazendo no Brasileiro? É, e a Copa do Brasil, se vier o título ou para um ou para outro, ser só o bônus? Lógico, mas seria mais normal. Né? Mas, cara, da mesma forma como eu valorizo ganhar o Campeonato Paulista, eu acho que tem que. E se entram para jogar, tem que entrar para disputar e tem que entrar para ganhar. Concordo com você, é o maior título do ano, não tem esse Paulista. Não tem esse papinho de que, é o estadual. Dane-se que é o estadual. Entrou, ganhou e acabou. Tem que valorizar. O estadual, a Copa do Brasil, o brasileiro. Onde entrar, porra? Mas eu tô dizendo em relação ao Libertadores. Vale o caminho mais fácil era o brasileiro. Mas não. Porque hoje, Palmeiras e Santos são dois gigantes do Brasil. E é, pra mim, digamos aí, 50-50 pra ganhar. Agora sim, é lógico. Agora complicou. 50% de chance de não conseguir. Lógico, é 50 pra cada um. Se um tem 50, outro tem que ter 50. Mas o Santos, se não tivesse a caminhada no brasileiro. Mas o Santos, mas o Santos ainda tem a chance do brasileiro, ainda, hein? Não está descartado. Estamos vivos ainda no brasileiro. Eu pergunto pro Sobra, que é isento. Você acha que é 50-50 chance? É 55-45. Então chupa aí todo mundo. Eu acho que hoje é 55-45. Ô, Schloves, um abraço. Acabou de falar que era 50-50, maluco. Você foi na pressão agora do Sobra? Fala, manda. Bom, primeiro. Um abraço para todos vocês aí, que eu sou fãzaço, ouço vocês todo dia dentro do transporte escolar. Parabéns Corinthians também. Minha esposa e eu aqui na região do Doroteia, Santa Terezinha, mandar um abraço para toda a criançada que estão no nosso transporte, para os pais. É um herói. E mandar um abraço para o Marcos Vinícius, fãzaço do Cleiton Xavier. Mandar um abraço pro Carlão, que quando foi aí há uns 2 anos, ele não esqueceu da gente, lembrou da gente aí pra mandar um abraço. Ô, RG. Fala, velhinho. Como ela? Pra quem? Pra minha esposa maravilhosa, que tá ouvindo a gente hoje. Qual o nome? Ana Lúcia, que tá esperando mais um bacurizinho. Opa! Mais um leitãozinho na parada? A gente não sabe ainda se é um bacuri ou uma bacuri. Tanto faz. Mas isso é definir depois, quando tivermos 15 anos, define. Tanto faz. Peço perdão se eu esqueci. Não posso esquecer. O meu irmão, Flávio. Meu irmão. Tá bom. Beleza, meu abraço. Olha, corrente pelo Palmeiras, assim como o Dodô, como eu. Não, igual o Dodô não tem, desculpa. Pro Arthur, meu filho, que com 2 anos de idade sabia cantar o hino do Palmeiras todinho. Ai, ai. E por hoje eu tô um pouco nervoso, eu não vou lembrar de mais ninguém. Também, né, velho? Você falou a lista telefônica. Maguila, velho. Ô, Maguila, um abraço! Falou, rapaziada. Valeu, mano. Esse foi o momento sem parar. Olha, não parava mesmo, hein? Meu Deus! E se você pudesse tirar todos os obstáculos da sua vida num passe de mágica, sem parar, pode te ajudar em muitas dessas pequenas coisas que emperram seu dia a dia. Baixe o aplicativo Sem Parar e descubra centenas de lugares que aceitam Sem Parar. Além dos pedágios, você ainda pode encontrar shoppings, estacionamentos, aeroportos, postos de combustíveis que aceitam Sem Parar. Vamos lá, não perca tempo e curta o que a vida tem de melhor. Sem Parar em todo lugar. Estádio 97 também tem oferecimento da Esser, construindo com valor. Engove, vai pra balada? Bom engove pra você! Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Agora o Dodô vai falar de Recuperplast, Dodô. Vamos falar de Recuperplast. Olha só, você que tá com problemas de infiltrações, de goteiras, tá com problema aí de umidade pela casa inteira, cara. Olha só, e quando fica esse tempo... Olha, o que choveu ontem aí foi brincadeira, hein? Vazando na casa do Mota, do Sombra. Não, mas a minha mesmo, velho. Tá vazando bastante, hein? Vai ter que quebrar tudo. O Portugal meu quarto vai ter que quebrar tudo. Inteiro. Então. Motinha, você que tá com esses problemas todos, então presta atenção. Você tem que proteger a sua casa. Proteja com impermeabilizantes Recuperplast. Recuperplast é 3 em 1, hein? Primeira de mão sela. Segunda de mão pinta e terceira de mão impermeabiliza. O Recuperplast é o único impermeabilizante do mercado que oferta até 14 opções de cores. E também é o único com garantia de 5 anos, tá bom? Você vai encontrar, meu amigo, o Recuperplast nas boas lojas do ramo, hein? É só consultar as lojas lá no www.simpeplast.com.br. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Léo. Ah, Léo, o Léo é palmeirense, boa, vovó. Palmeirense Léo aí, beijo, proprietário Léo, das lojas Léo Tintas. Boa, Léo, é nóis, hein? Grande, Léo. É, impermeabilizantes Recubre Plast. Máxima proteção para toda a sua casa. Estádio 97, eu também tenho oferecimento de Itaipava. Futebol 100% só com Itaipava, a patrocinadora oficial da Copa do Brasil. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. É ser construindo com valor. Ah, olha aí, Lucão, Reinaldo, olha que eu sou obrigado. Ó. Dessa vez faltou o respeito. Choramos na cara de vocês. É a binguelabilidade. Espero que vocês se recuperem. Chupa, Bambi. Um jogo tanto trágica, um fiasco maiúscula, um resultado bem rústica, meia dúzia eu tomei. Corintiano sarcástica, fez eu passar um ridículo. Titi poupou meio time. E o porquê eu não sei. O resultado elástica, um jogo bem sinistro. Corinthians foi cirúrgica, eu não me conformei. O Coringão bem eufórica, deixou meu time atônito. Eu nem fiz prognóstica, nós tomamos de seis. Tinham reservas fantásticas, com estilo britânico. Titi foi bem didático, em Itaquera apanhei. Corintianos eufóricos, time compacto e dinâmico. Ontem no jogo caótico, nós levamos de ser. O placar não mente, acabaram com a gente. Corintianos se sente, gosta de me zoar. Eu tenho que aguentar. Resultado histórico, eu quase levei 7. Corintiano enlouquece, eu tenho que aguentar. Aí vai me machucar. Uma derrota bárbara, tomar de 6 não bate. Estádio 97. Rogério foi um lorde, deixou o Denis jogar. Quero uma medida drástica, não vou ficar estática. Até fiquei frenética. Apanhamos de 6. Apanhamos de 6. Ai, foi de 6. Dói muito isso, eu sei. E Itaquera 6. Ai, que ódio. É, aguenta, que música sem graça, é, não vi nada demais. Ah, aguenta, mano. Música chão. Sem graça, é, sem. É, moleque, vai preparando que o bagulho é louco. Tá, o ano que vem tem mais, não, mano. Não faz nada aqui a favor de vocês, tá vendo? Ah, é. É, mas depois desce, se você não fizesse nada, bacana. Tá louco? Vai fazer quando? Mas obrigado, vi, por... já está no SoundCloud da rádio. Tá no som de clown da rádio. Você ouviu isso aí? Não, não foi, não. Foi uma interpretação, mas foi homenagem. Mota, notícias do São Paulo de hoje. Precisa de muita precisa levar muita cola, pá. O que o Leque falou? Não, tudo em pá, gente. Depois de uma derrota dessa. Não, Mota, tô pedindo as informações. Agora, não, tô falando agora que tá tudo em paz. Agora não é informação, todo mundo quer saber o que tá acontecendo. Agora é hora do editorial. Agora é hora da informação. Todo mundo quer saber como é que tá acontecendo. Tá tudo em paz. Presidente, tá? O pessoal falou, tá de folga hoje, volta amanhã. O presidente falou que anuncia até o final de semana, o técnico. É, então, volta amanhã, todo mundo a treinar, tudo calmo, fazer uma hidro pra relaxar. E aí o presidente aí, né, falou que semana que vem. Bom, gente, o negócio saiu o presidente. O Leco deu uma entrevista. É. E que ele qual falou lá? Ele deu uma entrevista na qual ele, em resumo, disse assim: agora não é hora de atitudes radicais. Permanece tudo que tá aí até o final do Campeonato Brasileiro. Ele falou que dormiu mal. Fica aí. Ah, normal. Colheira, né, pô? Falou que tava colheira. Era o mínimo, né? Uma pessoa que. Imagina ele chegar e falar que ele dormiu tranquilo. Mas... E agora? Sim, termina aí. Nas entrelinhas. Nas entrelinhas. Embora ele tenha aí dito que fica aí na diretoria o Ataíde, etc e tal, nas entrelinhas, isso aí, no caso, é uma observação minha, eu acho que, acabado o Campeonato Brasileiro, não fica Ataíde, não. Mas é que tá, Sombra, esse discurso que o Leco adotou hoje, ele poderia ter tido aí, junto com a diretoria, aí numa reunião fechada. O presidente do clube, quando ele vem a público, diante de um resultado como o São Paulo teve ontem, uma partida patética. Porra, o que a torcida espera é pelo menos uma declaração um pouco mais contundente. Pra falar o que ele falou... Eu tava pensando como era você... Era mais fácil não ter falado nada. Não precisa falar, né? Talvez. Por mais que eu entenda que ele agiu corretamente, Sombra, porque agora não é o momento de cabeça quente de você tomar nenhuma medida drástica. Só que essa conversa que ele teve, ele deveria ter tido junto com os diretores do São Paulo no ambiente fechado. Agora, se ele fosse populista, no caso, entenda, né? O que eu quero dizer é o seguinte, eu também na hora achei que tinha que ser mais contundente, mas a gente às vezes tem que pensar um pouco mais de uma maneira racional. Aliás, só de maneira racional tem que pensar. Ah, eu faço, depois eu penso. Olha, mano, ó, o que eu penso é o seguinte, bicho. O que o torcedor mais queria hoje é o seguinte... Ele chegava e falava assim, olha, tá aqui a cabeça do Ataíde na bandeja. Acabei de ligar pro Lugano, ele chega em dezembro. E ó, já paguei o que o Cuca queria. Olha, o Cuca me pediu, olha, não sei quanto é a multa do time do Shandong, não sei o que conta. Eu paguei. O Cuca, ele quer milhões, eu paguei. Então, olha... Populista. Não, é... Populista. Isso era... popularmente falando, o melhor dos mundos para uma boa para acalmar a torcida. O negócio do Cuca também, cada hora tem informação, né? O empresário do Cuca disse que tem uma multa que não dá. O Cuca outra hora falou, olha, não sei, precisa ver. Aí não, que o Cuca disse que não. O que o Cuca disse, ele não negou a multa, veja. Não, o que ele disse falou, é que ele não sabe seguinte, se o clube chinês vai querer então, continuar com ele. Então, é isso que eu ia falar. Ele falou isso. Há uma indefinição. Ah. Mas, ô Sombra, para analisar de maneira racional, cara. Tem gente falando que o Cuca ganha US$1 milhão por mês. Eu duvido dessas cifras, hein, gente. 4 milhões de reais? Olha, eu particularmente não acho que o salário do Cuca não, é esse. Mas falar em US$1 milhão, eu até concordo, Sombra. Falar, mas ó, o cara mas ganha você não pode ver dólares, pela enfim. Conversão. Você tem que ver pela unidade monetária. Se, por exemplo, aqui... É normal um técnico, até um tempo atrás, era normal um técnico ganhar R$700 mil. Sim. 700 mil unidades monetárias do país. Visto isso, não é anormal que um clube chinês, ainda principalmente um chinês, chega e pague US$1 milhão. Por que você fala assim? Você está falando hoje 4 milhões de reais? Porque o câmbio leva a isso. Mas vamos supor que o Cuca estivesse trabalhando lá, na época da implementação do Plano Real, você fala assim, o Cuca tá ganhando lá US$1 milhão. Porque é US$1 milhão, um para um, ele tá ganhando US$1 milhão. Então, eu acho que não é por aí. É que como o nosso câmbio estourou... Desvaloriza, então você fala, mas fora isso... Porra, são 4 milhões. Não, assusta, de fato assusta, mas se você parar para analisar, dólar é dólar. O cara vai ganhar por temporada US$12 milhões, cara. Eu acho que é muita grana pro treinador. Eu sei, mas eu não sei não se o Filipão também não tá lá por menos que isso. Eu acho que não é esse valor. Olha, eu particularmente acho que o Cuca não ganha isso. Esses chineses estão com uma bala, mano. Não, até entendo. Acho que a China hoje é uma potência. Pra você levar, muitas vezes pra você levar lá um profissional desse quilate, dessa fama, o nego sabe que também morar na China não é nada do outro mundo de agradável. Que com certeza não é. Se as pessoas puderem, elas escolheriam dirigir um time na Itália e não na China, né? Lógico. Sabe que tem que dar um a mais pro nego ir, né, mano? É complicado, cara. Os caras estão levando o Luiz Fabiano. Se for US$1 milhão, se for US$700 mil, é muito dinheiro. Os caras estão levando o Luiz Fabiano, levando um monte de jogador. Lembra quando eu falei pra você, ele vai jogar no time do Luxemburgo na China, lembra? US$200 mil. O Tevez hoje no Boca, ele ganha US$200 mil. Mas você tá falando da Argentina, uma economia precária, uma economia horrorosa, consegue ser pior que o Brasil. É a China, velho, tem muito dinheiro. Um time que não é rico. Mas Sombra, concordo plenamente. Só que o Tevez era um jogador aí que tava em evidência na Itália. Foi protagonista na Juventus, levou o time até a final da Champions League. Mas ele quis vir, mano. Tudo ele bem, quis Portugal, ir pro mas Boca. Ele quis voltar pro Boca, só que ganhando US$200 mil, velho. US$200 mil é dinheiro pra cacete. Ainda por exemplo, mas... você pega lá o Cuca hoje... É a Nike que paga o salário, mano. Eu não sei, cara. Eu acho... Eu acho que a mídia tá super valorizando demais. Quanto que o Cuca ganharia aqui no Brasil hoje, mano, pra você? Não, hoje é Cuca técnico pra ganhar 500 pau, cara. É técnico de 500 conto. 500 não importa conto. Se é São Paulo, se é o Galo, se é o Cruzeiro ou o Flamengo. Ó, um grande técnico fechou o Atlético Mineiro daqui de São Paulo ganhando 500 pau. Já tá fechado o negócio. Ô, se o Dio quiser jogar na Roma, é muito, eu vou jogar no Boca antes. 500 pau é grana, hein? É dinheiro, se o Dio quiser jogar na Roma, eu jogo no Boca antes. Aonde? É, porque quem tem Boca vai a Roma. Ah, mas você gosta da Boca? Do Boca? Era uma piada idiota. Tipo. Ah, então tá bom. Estádio 97 tem oferecimento da BV Financeira, Benjamin. Tá falando é tanto aí. De dinheiro, né? Falar cara? De dinheiro, o ano tá acabando. Teu dinheiro tá acabando também? Ainda bem que tem uma loja BV Financeira pertinho de você. A BV tem soluções de crédito para você pagar todas as suas contas e sobra até os presentes da família. E a BV, ela está sempre ao seu lado. Passa lá. Tem loja da BV no Ipiranga, no Tatuapé, na Lapa. São mais de 60 lojas em todo o Brasil. É só acessar bvfinanceira.com.br ou ligue agora mesmo. Hoje não, não, liga amanhã de manhã. Anota aí o telefone do teu celular. 3003-7888 3003-7888 é o telefone da BV Financeira. O seu crédito está mais perto do que você imagina. E mais, hein, amigo? Antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. Chuck! É, ô mano, sim. Eu tive uma informação aí, colocando em xeque também esse valor que você falou de US$1 milhão ao mês, sim, tá? O valor que chegou aqui pra mim, de que seria factível aí, seria de... Deixa eu fazer a conta aqui rapidinho. Factível. Em dólar... Por volta de $300 a $350 mil mês. Não, então, mas aí já é uma quantia mais razoável. Aí é mais razoável. Dá em torno aí de... Tá. E se a gente fizer essa conversão, tudo bem, é um alto salário, mas é um salário abaixo de US$1,5 milhão. É. Pô, comparado então, com 4 milhões... Então, acho que quando falaram aí 1 milhão, etc e tal, alguém reais. Falou em dólar e era reais. Pois é, porque na minha concepção, Sombra, é inadmissível um treinador, ainda mais brasileiro, ganhar aí durante a temporada. É que o mercado é tão louco que eu nunca duvido. Não, sim, eu até concordo. Os chineses aí são malucos, aí os caras estão com o cofre cheio. Mas o cara aí, um atleta, tudo bem. Quando o cara é consagrado, RG, quando é o cara que tem um certo nome, ganhar uma quantia de US$12 milhões por temporada, ok. Verdade. Mas um treinador. Vamos ao último 20 da noite, no 3284-7090. O que foi? O que foi? Eu queria falar aqui. Oi, Luciano. R$1 milhão, cara. Como o dinheiro tá desvalorizado. A babá do Quinzinho ganha isso. Você tá de brincadeira. Hã? Você tá de brincadeira. Com certeza. Olha só, cada nota dele acima de 4, ela tem bônus. Cara. Como assim? Tipo, geografia, ela tirou 5, R$500 mil a mais. É por meta. Caraca! Assim, cara. Olha que bacana. Ela ganha por produtividade. Olha, se ele faz... Se ela trocar 30 fraldas... 30? Meu, ela vai estourar o orçamento dela. Ela merece. E outra coisa, hein? Olha só, ele fez golzinho no joguinho de colégio, ganha mais R$500 mil. Ele? É por metas. O Nobre aprendeu comigo. Oh, mas nessa zona toda do tricolor aí, teve um setorista que sumiu. Cadê? Eu? É. Eu? Eu tô aqui, né? Não tá dando mais curso, não tá dando mais informação. E aí? E aí, como é que você tava na coletiva? Deu várias informações. O que você achou do presidente? Com certeza, né? Olha, eu ontem na coletiva, inclusive, eu queria me auto-parabenizar, né? Vamos lá. Queria que todo mundo me aplaudisse aí. Pô, todo mundo me aplaude aí, ó. Obrigado, né? Porque eu fiz a melhor pergunta da coletiva. Qual né? foi? Eu cheguei pro professor, como é que chama o de São Paulo? Milton Cruz. Milton Cruz. Cheguei e falei assim, Milton, boa noite. Em Pretzel, tem rádio. Tem. Como é que é? Você não falou isso. Não, você não falou isso em Pretzel sem rádio. É porque normalmente a pessoa fala, Sombra, Energia 97. Eu cheguei e falei... como é que chama ele mesmo? Em Pretzel. Não, Milton não. Cruz. Milton Cruz, em Pretzel, sem rádio. Queria fazer uma pergunta. Tô aqui com o meu celular, queria gravar. Você está triste com a derrota do Tricolor? Palmas pra minha pergunta. Obrigado. Ah, é, vamos lá, por último ouvinte. Mesmo, oferecimento de impermeabilizantes Recubre Plast, máxima proteção para toda a sua casa. Também do consórcio Honda. Promoção chegou a sua vez, consórcio Honda. Compre uma cota de consórcio, pague suas parcelas em dia e concorra a 50 motos CG 160 Titan todos os meses. Olha o Asdrubal tocando. É, outro. Asdrubal. É, alô. Alô. Opa, quem fala? Mariana. Tudo bem, Mariana? Tudo ótimo, melhor agora. Mariana. Música com Mariana, Domênico Gato. Mariana partiu. Um é dois é Ana. Mariana. Vila Mariana. É. Vila Mariana. É, Mariana do quê? Mariana Portela. Portela aí. Nota 10. É. E quantos anos você tem? Eu tenho 25. 2.5 RG número 2. Tem gente aqui que não pode nem ouvir esse nome, velho. É mesmo? Por quê? É, porque ontem abriram a Portela, velho. Ah, sensacional! Pior que abriram e não abriram, velho. Verdade. Ô, galera. Ah. Eu tenho que ligar todos os dias. Ah. Vai na do Benito, não. É, agora conseguiu. Você se alcança, né? E? Alô? Fala aí. Oi, alô? Então, e aí eu tenho todo dia, poxa. Eu não, nunca consigo. Mas você conseguiu. É, hoje você conseguiu. Aí, você tá vendo? Conseguiu. Hoje consigo, é o seu dia de sorte. Mas não é na vinheta, né? Não era o quê? Não é na vinheta. Sem parar? Não, eu queria ganhar o ingresso do EDC. O Raul perguntou, você não acertou, pegue o seu banquinho e saia de mansinho. Você só ligou pra isso? Pera, vamos fazer um parênteses aqui. Ô Mariana, do jeito que eu conheço o Sombra, sádico do jeito que ele é, se você implorar e se humilhar, pode ser que talvez, não tô garantindo, mas pode ser que você talvez ganhe. Que time que você torce? Eu sou corintiana. Bom, já começou bem. Acho que ele não vai dar, não. Eu acho que ele começou mal, velho. Você não devia ter falado isso. Tinha que fazer não, jeito de eu choro. Eu sou paulina. Ela é corintiana, mas ela não sabe quanto foi o jogo. Mas o... Você é corintiana, mas você não é praticante. Mariana. Oi. Mariana, infelizmente. Oh. Aqui nós temos regras, temos regulamento. Regras. Igual você, nós temos regras. Então, o que acontece é o seguinte: a brincadeira para ganhar o ingresso lá do Electric Days Carnival, essa brincadeira aí para ganhar o ingresso só é válida quando entra a vinheta, entendeu? Exato. Então, se você. Então, não teria. Não seria justo da minha parte, da parte da energia, se você implorando a gente desse o ingresso para você. Olha, isso aqui é virar um inferno. Eu vi uma menina ligando aí também, fora do horário. Eu até fiquei puta, porque eu falei, pô, se ela ganhar, até meio mancada. E ela não conseguiu falar as atrações. Tudo bem que eu não sei todas, né? Sei algumas. Mas, poxa, eu moro do lado do autódromo, o ingresso tá quase R$400. Gente, eu tenho que trabalhar 2 meses pra conseguir pagar isso. Não, mas eu espero que você... Mas vale a pena, hein? Mas continua tentando. Tá show, velho. Tá louco. Fica ligado aqui na energia. Seja perseverante. Não desista. Seja perseverante. Não desista. Ó, então vamos fazer o seguinte. Se você acertar agora, o RG do DJ Adriano Pagani te deu agora no Pai do Serviço. Que mancada. Poxa, gente. Hoje o mano tá um saco de maldade. Você tá maldoso, hein? É que eu não tenho também, viu, Mariana? Senão eu daria. Liga aí no WhatsApp, é sábado aí que você vai concorrer. Ô, Jimmy Soler, tem ingresso pra ela, pra Mariana? Saber, olha, quantas tem. Tudo bem, gatinha, quantas tatuagens eu tenho no peito? Se você acertar, você vem agora. Ingresso pra você. Perdeu, infelizmente. Fala com a Mandinha depois. Mariana, desculpa, viu? Mas um beijo pra você. Obrigado pela audiência. Valeu, obrigado. Valeu, ela arriscou. É, ela pediu. Eu até entendo. O pessoal tá louco aí pra ganhar. Todo mundo louco, velho. Muito cobiçado. O pessoal tá. Ela arriscou. Ela já começa com um não. Vai que. Ô, RG, avisar pros amigos, gente. Eu não. Mensagem pra gente, não tem. Não tem nem pra mim, velho. Não tenta. Estádio 97 tem oferecimento de HDI Seguros. Você tá aí no seu carro esperando o sinal abrir. Alguns até atordoados. O sinal já abriu. O sinal já abriu e fechou 6 vezes e você tá lá paradão. O cara fica parado, o pessoal buzina, você não tá nem aí, né, velho? Mas aí você vai acordar. Com certeza vai acordar, vai ficar... Sabe por quê? Deram uma pancada na tua traseira, amigão. Que aí, coice! Já. Aí você desce pra ver o que aconteceu e descobre que o motorista do outro carro é o Cauã Raymond. Batida vai juntar gente pra olhar, hein? Mas relaxa, o Cauã tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI e bate pronto. Um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu automóvel. Assim, o conserto não vira aquela novela. E são dezenas de HDI bate pronto em todo o Brasil, viu? Sempre tem um perto de você. Você vai fazer ou renovar seu seguro? Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. HDI Seguros é de bate pronto. Motinha, oi, rapidamente, por favor, me diga. É. E os relógios do mito aí, rapaz, já venderam olha, todos? Olha, está esgotado. Na loja do Estádio 97 está esgotado? Está esgotado. Ah. Estamos negociando para conseguir mais alguns modelos para disponibilizar. Mais alguns modelos ou mais algumas unidades do algumas mesmo modelo? Algumas unidades do mesmo modelo. Ah, então tá, entendeu? Bom. Tamo, então, olha... Estamos aí tentando negociar... Vai ter Black Friday da loja sim, do estádio? Sim, vai ter Black Friday. Fica porra, atento. Que legal, tem que ficar atento, aí vai ter muitas promoções. Então, ó, consulte aí, loja do estádio 97.com.br. A loja tá bombando, tá legal demais. E em breve vem uma coleção mito, muito né? bacana também para todas as torcidas. Vocês vão gostar demais, hein? Coisas novas chegando na loja do estádio 97. Galera, a Copa do Brasil tá acabando, né? É, acaba semana que vem. E quem acompanha o campeonato todo, que nem a gente, sabe que foi sempre... Não é a semana que vem que acaba? Não, começa. Quarta. Agora quarta outra. Primeiro jogo, quarta. É, semana que vem. Semana que vem. É, então. Porra. Ele falou isso. Isso. Você tá louco, vem, RG? Vai tomar uma água, vai. Ver. O RG não tá 100% taipado. Não tá. Não RG, tá. Esse caminho não é bom, hein? Vai na minha. É que o RG eu me misturou. Me... Eu confundi a outra semana com o outro mês. Tá bom. Bom, quem acompanhou o campeonato todo, que nem a gente, sabe que foi 100% emocionante do começo ao fim. As torcidas foram 100%, os jogos foram 100%, os gols foram 100%, e como todo o resto, a Itaipava também continuou 100% durante toda a competição. E vai continuar sempre. Já vai preparando a emoção para os jogos da final, hein? Dodô, vai ficando ensandecido. RG? Já tô. Põe fogo nisso aí, velho. Já tô. E se você tá pensando onde? Em ver... E se você tá pensando em ver em casa, tá o Breno junto aí? Com os amigos 100%, prepare a geladeira também. Só não esqueça de pedir para eles levarem Itaipava. Futebol 100%? Só com Itaipava, a patrocinadora oficial da Copa do Brasil. Beba com moderação. 97 também no oferecimento da BV Financeira. Precisando de ajuda para pagar as contas? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Manda um abraço aí pro Alan Granger, ouvinte do Estádio 97. Ah, abração, Alan. Chupa, Alan Granger. Tadinho, tá embalado, né? Chupa, Alan Granger. Abraço, Alan. É, Alan, é isso aí. Tá feio, Alan. Tá feio, Alan, tá feio. É, chupisco. Não, é. Para, velho. Mas é... Você nem fala com o cara, velho. Ô, velho. Deixa eu mandar um abraço aqui, RG. Antes manda. De mandar quem ganhou. Oh, cortou. Mandar um abraço aqui pra Milena, o Felipe, lá, que a gente fez os casamentos deles aí na sexta e no boa. Sábado. Lá, o pessoal de Americana, vezes. A Renata e o Felipe. Né? E eu mandar um beijão pra assessora Patê Zanetti, que fez também esse casório. Foi muito legal. Um abração a todos. E um abraço pra galera aí dos ouvintes do Estádio 97. Estão todos aí, sempre prestigiando a gente. Valeu, galera. Um abraço. Pô, queria mandar um abraço aí também pra toda a rapaziada que eu encontrei ontem no estádio aí. O boa. Babão lá do Jardim Brasil, o Jarrão, o Sapo, o Chapolin, o Batata, todo mundo aí, mano. Valmir, o Flavião, meu amigo também. Pra toda a rapaziada aí que ouve o Estádio 97, mandar um abraço geral pra todos. E eu quero mandar um abraço pro chefe da gangue lá do parque do Itaquerão, lá que comandou ontem a zoação contra o Mota, mais conhecido como Jimmy. O Jimmy, mandar um beijo pro meu filho Jimmy, pro Sam. E eu quero mandar 6 abraços pro Mota, 6 abraços pro Sombra. Porra, é abraço pra cacete. Pior que aquele abraço que vem com o cara é negativo, cara vem, né? É, cheio de coisa ruim. Não, tá louco, é, gente negativa. É maldade. Ô, Bolsonaro, seco pra você, rápido, antes de ir embora. E aí, tá ok? Se tiver num penhasco, o Mota e... Ah, vamos lá. Pudeu, eu falar um negócio tão pesado. O Mota e quem mais? Olha. Deixa, se tiver o Mota e ninguém, você salva quem? Eu me jogo, tá ok? Estádio 97, RG, quem ganhou a camiseta da energia do Estádio 97 com o apoio da fitcamisetas.com.br? Davi Jimenez. Davi Jimenez, parabéns, ganhou! E todos que ligaram eram também os bonés Estádio 97 Vista Aérea. Telefone 3031-2288. Ó, e quinta-feira temos um convidado aqui no Estádio 97. Pode ser pra chorar ou pra comemorar. Hã? É um tal de Ademir Quintino que vem aí no pós-jogo de Santos e Palmeiras. É um pros, tal de íntimos, pros íntimos, conhecido como Ademir Quentinho. E você sabe por quê, né? Você não sabe por quê? Eu não tenho a menor ideia. E quem falou, falou: é quentinho e gostosinho. Sério? Depois é. Você sabe que eu encontrei ontem o Ademir Quintino no, na arena, né? Depois ele zoa vocês. Ele encontrei... tava lá? Que arena que você encontrou? Não, o. É mesmo? Às vezes... Sério? É porque às vezes a gente. Ele falou que nunca vai no. No... Não, quando ele, porque o Santos jogou em Curitiba ontem. Geralmente ele cobre jogos do Santos. Mas sim, como é em Curitiba, ele não foi. Ademir Quintino sentou ao meu lado ontem. Cara, que coisa divertida sentar no lado do jogo do Corinthians. Ele não fez isso. Ó, é o Ademir Quintino lá na arena, bá, que puxa a ola, o poropopó. Ele tira a camisa, ele vem aqui e diz que não fala nem o nome do Corinthians. Fala que é o SCCP. Então aquilo é personagem, isso? É o personagem. Ele tá louco. Todo mundo sabe. Ah, não sabia não, eu não sabia. Na hora que ele cobre os jogos do Santos, agora no jogo do Corinthians, mó barato, todo mundo tira foto com ele. É sério? Ele que puxa as músicas. Eles não ficam chateados quando ele faz isso? É quinta-feira que ele vem? Não, quinta. Ah, você tá morto. Você tá morto. Ele falou ontem, eu tava depois do jogo conversando com ele, porque ele tava dentro do campo ali, tava comemorando dentro do campo com os jogadores. Ele falou: pô, meu sonho era ser o Roberto de Andrade pra levantar a taça no lugar do Ralf. E quando o telão mostrou ele ontem, putz, aí ele faz careta, ele faz. Lembra do Ribeiro, da torcida Coração Corinthians? O Quintino é o Ribeiro dos anos 2000. Em tudo. Em tudo. Muito bem, Estádio 97 de volta amanhã, às 5h30 da tarde, no oferecimento da Acer, construindo com valor. Promoção chegou à sua vez, consórcio Honda. Compre uma cota de consórcio, pague suas parcelas em dia e concorra a 50 motos CG160 Titan todos os meses. BV Financeira, precisando de ajuda para pagar as contas? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Engove, vai pra balada? Bom engove pra você! Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Falou, gente, até mais, tchau! Hoje no Clubtronic, esta noite. Okay, enough chat for me, let's get back. Smart Life com o Two Room Radio. Energia. Interrompemos nossa programação para o pronunciamento do senhor ministro das Férias e Energia. Brasileiros e brasileiras, a inflação e o desemprego estão aí. O câmbio não vai cair tão cedo. Então, se você ainda quer passar as férias no exterior, só tem um jeito. Fique ligado na Energia 97, porque lá tem excelentes promoções. A Energia 97 vai te levar pra Jamaica, numa praia paradisíaca. 4 dias e 4 noites no Hotel Moon Palace Jamaica Grande, em regime All Inclusive. Para concorrer, sintonize a Energia 97 e anote o dia e horário que você ouvir o Ho, Ho, Ho do nosso Papai Noel Jamaicano. Ho, Ho, Ho, pra Jamaica eu vou. No dia 23 de dezembro, o primeiro a entrar no ar pelo 3284-7097, às 10 da manhã no programa do Palhacinho, e responder corretamente 2 dias e horários em que você ouviu a vinheta. Ho, Ho, Ho, pra Jamaica eu vou. Ganha viagem com direito a acompanhante. Acesse 97fm.com.br e leia o regulamento. Promoção Papai Noel da Energia no Barato. Apoio Lots Travel e Palace Resorts. Ou mais uma da Energia. Deputado Campos Machado, presidente do PTB de São Paulo. Meu amigo, minha amiga, a verdade é que só muda a história quem tem história. O PTB é um partido de história, de muita história. Nasceu na luta, cresceu no sangue de Getúlio e nos sonhos de Jânio Quadros. Agora, é hora de construir uma nova história para São Paulo. Esse é o novo destino do PTB. Como diz o poeta, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Agora é pra valer, 14 PTB. Audi. Energia.

That's the story.

Night Sessions. In the beginning there was Jack, and Jack had a groove.